Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Morra, monstro! Não pertence a este mundo! Não é de minha inteira vontade a minha presença neste mundo. Fui invocado aqui por humanos que desejavam pagar-me tributos. Tributos? Você rouba almas e faz das pessoas seus escravos? A humanidade não precisa de um salvador como você! Ora, e o que é um homem? Uma miserável pilha de segredos? Um ser cujo... O que é isso? Ah, peraí, é o meu celular tocando. Só um segundo. Você tem um novo podcast do Baixo Frente Soco? Ah, o Baixo Frente Soco novo saiu. Peraí, eu vou ouvir, a gente já continua. Pode colocar no Viva Voz, eu também gosto muito, eu gosto de jogos. Oh, demorou, peraí. Atenção, Kranzebeck! Jogos e diversão na sua 116ª edição! Aê! Aê! Isso foi louco, idiota! Eu não posso falar. Eu não tenho câncer, eu não posso fazer de novo. Mas aqui estamos nós para reunidos para falar de um troço que muito se delongou. Nós vamos falar de Castlevania. Teremos hoje o sociopata digital, o negão gostoso 82, Debs. 82? Gostaria de aproveitar esse breve espaço aqui hoje, porque eu acho uma frescura esse negócio que todo podcast tem de chamar o nome dos participantes, o nome, e então eles falam uma frase de efeito, uma frase espiritual, eles não falam, por isso eu tô preparado, eu tô preparando, entendeu? Mas, apesar de ser, eu preparado, eu deixar um momento de bebida aqui, um piro, o céu resplandece ao meu redor. Vou voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Porra, você não vai fazer isso. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul. Azul. A verdade vai crescer dentro de mim. Então, ouvintes, fica a dica aí pra vocês. Deixem a verdade crescer dentro de vocês como um vulcão que entra em erupção. Isso é muito complicado. Vou colocar embaixo assim, Brazzers. Aí fudeu, mano. Também conosco aqui no canto esquerdo do castelo, o Baldwin brasileiro, El Mamut! Uma grande pilha de mentiras, é isso que todos vocês são, e você que tá ouvindo também, meu irmão, não fica sozinho não. A placa de vídeo assassina Killer Asus! Forsaken, I have come for you! Prosseguindo em sua estreia aqui no Baixa Frente Soco, pela primeira vez, Fernando Mussoli do Kotaku, conhecido também como Tengu Man! Horubio, koko wa omae no sumu sekai de yanai! Porra, gente, Ashimeta Kokoro no Kosumo! Omae wa Ashimeta Kokoro no Kosumo! E aí, galera, beleza? Tentei fazer uma interpretação de Richter Belmont em japonês na introdução do Symphony of the Night, mas eu engasguei no meio. Não sou muito de ouvir podcast assim e tal, mas o BFS, como é conhecido por aí, é um dos que eu ouço de vez em quando, assim. E realmente gosto. Confessa, a gente te conquistou no King of Fighters, não foi? Com certeza. E com ele, que sempre está por aqui, só quando não está... Ilapso! Opa, e nessa noite horrível, pra se ter uma maldição de gravar um podcast, como o Dago já adiantou, nós vamos falar de uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos, que é... Castlevania! Então, todos aí com seus crucifixos, com as suas réstias de alho e com o cicatinho na mão, e nós vamos nos aliar ao clã dos Belmont na caçada do Conde Drácula, que é o vampiro que dá susto e não a bunda, mas só depois dos e-mails. Graças a Deus que ele não brilha, cara, porra. Bem, Daigo, que foi o nosso puxador do episódio de hoje, estamos aqui na sessão A Leitura de E-mails do Eu Gosto de Jogos, referente ao episódio 115, que eu confesso que já não me recordo mais qual foi. Foi sobre esportes, lembrei. É, foi esportes. É. Não, citamos a EFC e a IPS, cara, como é que você podia esquecer? Exatamente. Marvel, baby. Da leitura de e-mails propriamente dita, uma série de recados que nós temos aqui. O primeiro deles, que talvez é o mais importante, o nosso Baixo Frente Pizza, que é a maior prova de que as pessoas ouvem a leitura de e-mails, porque eu falei isso de sacanagem. algum dia e pegou. Nosso Baixo Frente Pizza vai ser muito provavelmente no dia 22 de dezembro, se essa porra não acabar, olê, olê, olá. Aqui no Rio de Janeiro, vamos ainda definir exatamente o local, tem que ver um local que caiba, possa vir a caber bastante gente, né, 20 pessoas, enfim, não sabemos. E então fiquem de olho lá no nosso Facebook, né, nos próximos episódios nós também vamos continuar falando sobre isso. E também no Twitch, o Solid, ainda sobre Twitch, o Solid agendou lá Twitch até o fim do ano, uma série de sorteios de jogos indie, e sorteios aí acontecendo até o fim do ano, e mais pro fim do ano, mais lá pra frente do Baixo Frente Pizza, o campeonato de Dota. Então, o pessoal que joga o Dotinha, escapa o Dotinha, quem não tiver a chave de Dota, fica lá ligado no Twitch, que estão sorteando toda hora. Sorteamos aí vários jogos na sexta-feira passada, sorteamos Castle Crashers, de To The Moon, Dark Souls, Humble Bundles até HQ, cópias do Don Juan Squirrel, que o Karekus nos forneceu, muitos sorteios acontecendo, e vai seguir assim toda semana lá pelo Twitch até o fim do ano, e ano que vem também. O primeiro e-mail que nós recebemos, Daigo, foi um e-mail bastante curioso, porque veio com uma mensagem robótica anexada, foi um bot que nos enviou, foi o bot da The Void Games, e a mensagem da The Void foi o seguinte: olá pessoal do Baixo Frente Soco, nós somos a The Void Games, indies cariocas e desenvolvedores do Tribots, e organizadores do GameCraft, amigos dos excelentes Killerazos, Ludobardo, etc. Antes de mais nada, desculpe pela gritaria em caixa alta no log do Tribot, cara, o Tribot cuspiu um monte de letra em caixa alta aqui. Caraca, é sério? Educado, é. A gente teve que tirar todos os caracteres minúsculos para caber no código de conexão com chapéus. Nós falamos para ele que era para alcançar velocidade gritante, mas o módulo de trocadilhos ainda está meio bugado. Tribot é o nosso primeiro jogo para iOS, que acaba de sair. No jogo, você pilota um robô de 3 rodas, correndo por diversos ambientes, cada um com sua própria trilha sonora, desviando de obstáculos e pegando pedras preciosas e caixas mágicas. Ele custa a bagatela de 99 centavos de Obama, igual a um pacote de bala juquinha, mas esse não gruda nos dentes. Ah, que Crab Store está aí no post desse episódio, e tem também links pro trailer oficial, que mostra um pouco do gameplay do jogo, e também umas screenshots do jogo. A estrada é cheia de buracos, mais do que as VR, sim, então aqui está a jogada. Você pode passar por cima de um buraco com uma roda, mas se o robô passar com mais de uma roda em buracos, ele quebra. Assim, você deve usar as pernas retráteis para desviar dos buracos na pista e chegar o mais longe que puder. Há upgrades e itens que você pode usar para ajudar no caminho, e um monte de opções de customização, sendo mais de 400 combinações. Obrigado por ler até aqui, nós esperamos que você ache o jogo interessante. Sinta-se à vontade para entrar em contato via Facebook e Twitter ou e-mail. Então todos os contatos da The Void Games estão aí no post também, e adquiram, né, contribuam com o jogo indie brasileiro. Acho que eu vou comprar umas cópias, não, acho que não, acho que vou mendigar com a The Void umas cópias pra gente. Ah, boa, dá uma mendigadinha, Então eu tô, vou entrar em contato com eles. Então, Daigo, pro obsequio aí o próximo e-mail. Quem, não, que é isso agora, é do Tubarão Urbano, 20 anos, passou da hora de comer mulher, de ser publicitário. Ah, então tá comendo, né? Deveria. Ganha bem, deveria. Fala, pessoal do Baixo Frente Soco, como estão? Esse aqui não é meu primeiro e-mail, nós faz um bom tempo que não contribuo para essa maravilhosa obra-prima que é o podcast. Eu gosto de jogos e diversão. Estou enviando este e-mail sem ter ouvido o último podcast, 115, esportes, pois o tempo está escasso, escrito errado, com esse fechamento de ano. Esse contato é especialmente para agradecer a vocês que tanto alegram meu dia e ajudam a manter este meu sonho quase impossível de trabalhar na indústria de jogos. Ah, mais um fiel aí. A qualidade de vocês é sem igual, e o fato de ligarem o foda-se para a imparcialidade e darem suas opiniões é o que mais me atrai. É, devo dizer que é um dos nossos pontos fortes mesmo. Eu já concordei e discordei tantas vezes com o Senhor da Eternidade, o Mestre Splinter, correndo na frente dos boi aí. Ludo Bardo, que anda muito ausente, sim, anda muito ausente. Ninja Inimigo e Lápis, o Mestre Splinter. Não, tudo bem que ele está perdendo peso, mas tirar uma letra do nome dele é meio pesado. Este que vos falo e tantos outros que faria metade do meu e-mail se fosse citar todos. É isso. Um abraço e continue esse trabalho maravilhoso que é o BFS, Black Onyx. Quase esqueci. Queria agradecer também pelo maravilhoso Sword and Sorcery que ganhei no sorteio dessa sexta 30 de novembro no Twitch TV de vocês. Meu colega que assistiu junto levou o Saints Row the Third. Valeu mesmo. Ah, eu tô falando que nós estamos dando presente, o povo tá ganhando aí. Todo mundo está ganhando. Todos estão ganhando com o Twitch do Baixo Frente Soco. Todos ganham. Todas ganham, todas comemora. Próximo e-mail é do Moloch. Twitter dele é Edson LCN. Ele tem 24 aninhos, deve já estar, né, fazendo estrago. Analista de sistemas e participa do Insert Coin, que é o podcast do blog Casei com Nerd. Caralho. Lá de Vila Velha, Espírito Santo. Olha o nome. Excelente, né? Olá, Baixo Frente Soqueiros. Meu nick é Moloch e esse é o primeiro e-mail que envio pra vocês. Na verdade, é o primeiro e-mail que envio para um podcast, mas estou sempre gastando o link inimigo pelo Twitter. Estava digitando um e-mail gigantesco gigantesco sobre a história do Battle by the Bay e a história até chegar à atual Evolution que conhecemos. O PC travou e o e-mail foi pro saco, então foda-se isso e vamos aos outros pontos que eu gostaria de comentar. O narrador maluco que solta jargões o tempo todo é conhecido como IFC Ips. Ele era uma lenda do Marvel vs Capcom 2 e não fez tanto sucesso na época do 3 porque não estava achando o jogo dele. Mas agora, no Marvel 3, ele é um dos tops. Ele também é conhecido pela narração mega hypada que ele faz em torneios de Marvel vs Capcom 3. Sem Ips narrando não é a mesma coisa, e diferente do que vocês falaram, não é cansativo ou chato de ouvir ele narrar. Eu não acho mesmo. Acho que fica meio Galvão Bueno, né? Acho que depois de alguns anos. Mas né? Eu acho que é por isso que eu acho legal. É, pode porque ser. Ele é o Galvão Bueno direito. É possível, é possível. É. O problema do Ips e de outros narradores da FGC é o hype que eles geram durante as partidas. Palavrões e gritos não são ideais para um ambiente de esporte e seus patrocinadores. Isso foi um dos motivos pelo qual o Street Fighter não entrou em ligas como o MLG até hoje. E a comunidade não aceita essa mudança também. Se você entrar em fóruns como o Shoryuken, pode perceber que a maioria não aceita essa ideia de esportes e é até motivo de zoação. O e-mail já tá grande pra caralho, mas eu vou comentar mais um tópico que o Ilapso falou no podcast a respeito das regras de alto nível do Street Fighter, como, por exemplo, não poder pular. Algumas pessoas do cast até discordam disso, mas uma das provas de que isso de fato ocorre é a partida entre Mike Ross, jogando com Honda, e o Daigo Umehara, né? Não é esse aqui. É, não é. Disputando para entrar no top 3. É porque eu não jogo de Ryu, eu jogo de Guile. É, disputando pra entrar no top 3 da EVO 2010. Nessa partida, que está linkada aí no post, ele fica tentando pular pra cima do Daigo o tempo todo e não consegue fazer nada. Foi simplesmente controlado, tanto no chão por conta das Fireballs e no ar por causa dos Shoryukens. Mas acho que é basicamente isso que eu queria falar. Então, abraços e continuem com um ótimo trabalho. É, mas Honda é um matchup horrível pro Ryu mesmo. Tudo dele tem que começar do alto. Pois é. Vejamos minha próxima agora aqui. Fala, seus maldeiros franquitos. Eu gostei. Excelente, hein? Aqui é o tio João, que curtiu esse cast zoneado dos esportes. Pô, não foi tão zoneado assim. Deu pra dar uma ideia da parada pra galera. Gostaria só de fazer uns comentários. Ele também dá ideia sobre o IOC Ips e ainda mostra a coleção de camisa do cara. Pois é, uma dessas aí que o Granville deu pro Ninja Inimigo. É, o Curly Mustache. Deu suja, inclusive. É, bastante suja, porque a gente andou o dia todo. Ele é um legendary commentator dos eventos dessa comunidade que cresce cada vez mais, o que me deixa muito feliz. O Ips também organiza um campeonato chamado The Curly Mustache Tournament Series, que é divulgado no Shoryuken. Geralmente ele sempre tá na Evo, seja competindo ou falando merda nas lutas, ou comentando junto com o narrador Sky Sonic. É Sky Sonic mesmo, né? Isso. Sky Sonic, os dois caras mais roots do gueto que fazem as narrações e comentários. Porém, a dupla principal de narração, comentários, é o James Chan e o Ultra David. Aí ele manda mais um videozinho com o Sky Sonic e o Ips. No mais, a Evo é o melhor evento hypado do ano. O de Street Fighter 4 AE de 2002 foram meio broxas as lutas finais, mas em compensação, Marvel vs. Capcom 3 Ultimate e King of Fighters 13 foram fodas demais. Só luta tenso, concorda, esse King of Fighters foi foda. Foi foda, todo mundo sentado na cadeira louco. Quero encerrar o e-mail perguntando a vocês se um dia vocês imaginaram poder assistir uma partida de Street Fighter como se fosse uma partida de futebol com uma infraestrutura séria, narradores profissionais de verdade, sem esse aspecto de passatempo ou desconcentração que o videogame comumente é. Eu particularmente jamais pensei em um dia ver isso, mas sonhava. E ainda sonho um pouco mais longe, que é um dia marcar com a galera de ir num barzinho assistir esportes no pay-per-view tipo UFC. Nossa, velho. Aí você forçou um pouquinho. Mas eu partilho. Não. Eu partilho desse. Eu partilho, eu também acho, mas pô, eu topo pra caralho. Continuando. E o Pump It Up, as categorias de campeonato são Style e Speed. O Style já diz por si mesmo do que se trata, e a categoria Speed envolve os modos Crazy e Nightmare das músicas escolhidas. Não consiste somente em ser mais rápido, mas sim preciso. Muitas vezes você pode acabar tendo uma reação mais rápida e acabar perdendo a precisão da pisada. A pisada. Adoro essa terminologia do negócio. Os níveis de precisão são Perfect, Great, Good, Bad e Miss, que obviamente quando você erra. No final da música, quando aparecem os scores dos competidores, caso ocorra de os dois tirarem a mesma nota, o que desempata são os números de Miss, primeiramente, depois Bad, Good e tal, caso vá empatando também. Abraço! Ah, esse maluco aí me ajuda o Pump, hein? É, as mina pira nos Pump. Por fim, e aí, meu gostaria de ruegos é Aranda, quem vos fala é meu público. Exime o podcast sobre as crônicas de Lan House. Me encontrei numa esfera de risos incontroláveis e de distorcidos com a história do ninja inimigo e sua bomba contra o mendigo. Entretanto, meu e-mail advém de dois pontos. Primeiro, vocês bem que podiam liberar somente as faixas de abertura dos podcasts pra download e postá-las posteriormente no YouTube. Foda-se direitos autorais. Eu tô separando elas uma por uma pra isso, mas tô fazendo aos poucos, então ainda demora não terminei. Demora um pouquinho, né? É, vai demorar um pouquinho, mas vai sair. É, só não esse ano mais, porque já acabou, né? É. Segundo, porra, Sonic Unleashed, aquela merda. O tal do Super Mario World horrível de Mega Drive mostra o Mario atirando caixas contra seus adversários e prova que mesmo sendo uma merda de jogos a série de Mario, ainda é muito melhor do que Sonic Unleashed. Ele manda um link aí no post. Ele se refere a um Super Mario World hack que tem pra Mega Drive, que se você pular em cima dos bichos, você toma dano, né? É, Mario ataca com... é um hackzinho de Hong Kong esse. É, observação, as presenças ilustres de Ninja Inimigo, Mestre Splinter e Lazo, Comandante Cobra, Solid Snake, Daigo, Killer Azul. É, acho que pra mim já pegou Killer Azul. São um projétil de sucesso. Hadouken! Muito obrigado por minha parte. Não é limítrofe. Gostaria de lhes questionar e gostaria gentilmente da resposta de cada envolvido. O que vocês acham que falta em um enredo para livros nacionais serem mais persuasivos? Estou com projetos de começar um, mas gostaria de sugestões. Criatividade? Não limitar o que vem de fora? Pois é, né? Acho que isso é um ponto importante. Eu acho que quando as pessoas pararem de se prender aos paradigmas que a literatura europeia e a literatura americana criaram e começarem a desenvolver a literatura brasileira, nós vamos ter um primeiro passo. O segundo passo aí vem do público, né? É parar de achar que tudo que é bom vem de fora, como diz a música do Arte Popular. E então, assim, tem esses dois Leandro lados. Learte, né? Leandro Learte, shout out do Leandro Learte. Na verdade, acho que o Jorge Aragão essa música. Mas enfim. Por outro lado, nós temos uma série de novelas que estão fazendo muito sucesso. Novelas de ficção, até de fantasia, né? Tem os livros do Eduardo Spohr, do Rafael Dracon, que estão fazendo bastante sucesso aqui no Brasil, mas eles pegam mais ou menos um filão de... Explorar nicho, né? Mas alguns desses livros se passam no Brasil e tudo. Então eu acho que a gente tem uma abertura boa e a gente tem condição de fazer boa literatura utilizando nossos temas nacionais. Tá começando. O folclore brasileiro é extremamente rico, é muito mais rico do que folclore americano, por exemplo, que é praticamente inexistente. É muito mais rico do que grande parte dos folclores europeus, que também são muito dispersos, quando o nosso é muito concentrado, né? É uma gama vasta de coisas que tá aqui dentro, que é nosso folclore, e nós, às vezes, me parece, aproveitamos muito pouco. Ah, né? Bem pouco mesmo. Então, acho que passa por toda uma discussão na sociedade sobre até como inserir essa nova literatura, ou essas possibilidades de nova literatura na educação fundamental, no ensino médio, como é que a gente insere isso no nosso povo, no nosso público, e mais importante ainda, né? Fazer o nosso povo ler mais, porque nós lemos muito pouco. É o mais importante, cara. Conscientizar o povo de que ler é importante. A revista Época tem um ranking semanal dos livros mais vendidos no Brasil. E às vezes, assim, é realmente decepcionante você ver que o primeiro lugar da semana foi um livro que vendeu 10 mil exemplares, ou coisa do tipo. É claro que. Normalmente de autoajuda. E são sempre os mesmos livros, tudo bem. Isso aí não tem problema, né? Se o Crônicas de Gelo e Fogo tá no top 10 há 80 semanas, beleza, ele tá vendendo bem, não tem problema nenhum. Mas é triste ver que o número de exemplares ainda é muito pequeno, em comparação com países do nosso lado, por exemplo, a Argentina, os argentinos leem muito mais do que a gente, os chilenos também leem muito mais do que a gente, então acho que a nossa cultura de leitura ainda é muito fraca, e a gente tem que se mobilizar pra isso, né, e eu realmente não sei por onde começaria pra isso, mas ler é importante, ler é muito bom, ler ensina, cara. Ensina a escrever, né? E a gente vê aí na internet a deficiência que as pessoas têm em escrever, porque não leram, né? Então você vai comparar um cara como eu, Daigo, Arara, que crescemos lendo gibi, ou o que fosse, né, escrevendo com um cara que não teve esse costume de ler, é um abismo. Né? O cara não sabe colocar uma vírgula no lugar certo. Mas acho que é isso, né? O Taigo, o cara que faz letras, ele até deveria ter falado mais do que eu, mas eu falei pra caralho aqui. Aquele negócio assim, eu que já dei aula, essas coisas assim, eu vejo aquele abismo gigante dos moleques não conseguir pontuar uma frase ou então ter coerência, porque é um dos dois, ou pontua direito ou tem coerência na frase. E quando eu tentava fazer eles lerem, era uma cara de bunda que eles faziam pra mim que, sinceramente, foi o que me fez parar de lecionar. Exatamente. Às vezes as pessoas até perdem um pouco da esperança, né? Porra. Total. É complicado. Eu vejo isso também porque eu recebo, eu que filtro os e-mails aqui do Baixo Frente Soco, e, pô, o que tem de e-mail que o cara não bota vírgula? Eu entendo que às vezes a gente chegou num patamar de uso de internet que a nossa linguagem se modificou. Então, sim, o que se aplicava quando eu tinha 15 anos, que era uma linguagem escrita em papel, talvez hoje não se aplique, tá? Mas a gente tem que chegar a um consenso do que é vício de internet e do que é as pessoas não utilizarem a língua corretamente, ou pior, não saberem utilizar. Acho que isso é muito importante também pro que nós vamos constituir enquanto sociedade. Eu não sei se em outros países isso também acontece, esses fenômenos do pessoal escrever errado a roda acontece, mas aqui ele acontece de uma forma assustadora. E isso se a gente for parar pra pensar que tem uma porrada de país que é fudidaço, pior do que a gente, e tem uma educação superior a nível gigante... E não precisa ir longe. De novo, o próprio Chile, né, é um país muito, muito melhor. A Argentina também, um país que sempre esteve constantemente em crise, mas que tem uma educação pública que não é funcional, mas que é melhor do que a nossa. Cuba, cara, até mesmo Cuba. Cuba, né? Com aquela porra de embargo. Pois é. Põe a gente no bolso. Exatamente, né? Que são países que investem mais no cidadão, de certa forma, né? Que reconhecem. Sim, sim. Mas enfim, já fugiu até do discurso literário. É. Terminando aqui com a gente cagando regra aí. O e-mail do inimigo público. Ele disse: um abraço a todos os envolvidos e continuem quebrando os paradigmas, sempre sendo o melhor podcast do Brasil. Ô, oh, muito obrigado. Exageros nessa frase dele, mas agradecemos ao elogio. É isso aí, é isso aí. Como diz a música popular Caiçara, tamo aí na atividade. Até semana que vem. Setembro de 1986, a Konami lançava para o Famicom da Nintendo lá no Japão Akumajo Drácula, que aqui no Ocidente nós conheceríamos como Castlevania. Então, seu Tengu, suponha que eu sou seu filho de 15 anos, que já tô letrado nas artes do videogame, né? Mas como a gente tá há muitos, né, muitos anos no futuro, eu pulei essa coisa, entendinho, não sei nada disso. Mas você, como bom pai, vai me ensinar a gostar de tudo que é bom e que ficou pra trás e que não pode ser esquecido. Me convença com algumas frases, num resumo breve, o que é Castlevania? Leon, senta aqui no colo do papai. Eu vou te contar uma coisa. Vamos lá, vai. Peraí, deixa eu trocar de perna, que essa perna aqui não tá boa. Vai. Pronto, vai. Opa, desculpa, por favor. Bom, agora pode? Pode, tá bom. Pode. Castlevania é você que já jogou joguinhos muito mais 3D e muito mais bonitos em 1080p nessa geração atual. Em 4K, Castlevania, talvez, né? Pô, de repente 4K. Castlevania é o Dark Souls dos plataformadores 8-bits, essencialmente. Ele é um jogo que você não pode ser ganancioso, você tem que respeitar o jogo, saber o tempo das coisas e respeitar os seus inimigos e ser o maior caçador de vampiros do mundo. Excelente resumo. Muito bonita essa comparação. Muito bom, excelente, inclusive, a comparação que você fez com respeitar os seus inimigos, né? Que você tem que ser um navegador num mar brabo, só que em videogame, né? Sem essa ganância. Sim, essencialmente é isso. Sem essa vontade de... Sem medusa, aquelas desgraças. E sem vontade de ter o achievement de matar todo mundo, né? Aí, como o Daigo falou, a medusa ensina matemática, cara. Você tem o seu contato com a É, cara, mas eu acho que justamente a coisa que que assim, jogo de plataforma não era novidade nessa época, né? Já não era novidade, mesmo em 86. Mas o Castlevania, ele é muito diferente de outros jogos como Mario, como Ninja Gaiden, como, enfim, outros jogos do estilo, é que ele não é um jogo... Se você parar pra pensar, ele é um jogo de plataforma muito, muito diferente dos outros. Os outros, eles prezam muito mais pela agilidade, por você atacar muito rápido e avançar sem parar. E não, Castlevania é um jogo com ritmo lento, que os ataques são lentos de propósito, pra você realmente ter que saber o que você tá fazendo a cada passo do caminho, assim. Então é um jogo muito especial por causa disso. É um jogo que você é colocado num papel de deficiência em relação aos seus inimigos, né? Sim, tá realmente sim, um certeza. Degrau abaixo deles. É engraçado porque, assim, Castlevania, ele é muito baseado em filmes de terror B e tal, essa coisa toda, mas ele é pra ser, assim, meio que um jogo de terror, só que pelas restrições técnicas da época, né, você não podia fazer uma coisa... Capacidade, né? Você não podia fazer uma coisa que, assim, desse medo, como se fosse um filme, coisa do tipo. Então, é muito interessante que o Castlevania, ele usa a temática de terror dos monstros, mas ele usa os próprios elementos de mecânica pra tornar o ambiente... denso e é opressor e assim, exatamente. Nice. Cara, o que era aquele pulo do Castlevania 1? Então, caraca. Você não controla o pulo, você pula e vai pra frente pra sempre. Nossa, cara, aquilo lá dava muita dor de cabeça até você aprender direitinho. Isso é subir escada. Eu acho que ainda era uma tendência na época, né? Saindo um pouco do Castlevania em si, mas essa coisa de você controlar o pulo, acho que ainda não existia. De você pular e poder ficar piripaqueando igual uma gazela. donzela. Eu não sei se o Mario já tinha, né? De 86. Então, o Mario sempre teve um pulo absurdo. Sim, mas se você pudesse controlar, pulei pra direita. E você pode fazer. Sim. Você controla o trajeto do pulo do Mario. Mas não muito, porque o Mario é muito influenciado por física, por incrível que pareça. Então você consegue controlar em certa medida o pulo do Mario. É, mas no caso do Mario, talvez seja até mais compreensível, né? O mais necessário esse controle do pulo, porque ele é a sua arma, né? Então, exato. Você não tem outro recurso a princípio que não o pulo. No Castlevania, o pulo era um artifício, mas não era o seu ataque, né? Era talvez um artifício de locomoção ou de defesa no máximo. Sim. Mas é interessante notar, como o Tengu falou, que não é um jogo que você vai ficar com medo dos bichos, porque não tem gráfico pra isso. E não teve durante mais de 10 anos, até o Silent Hill, pelo menos, ou Resident Evil, não teve, ao longo de 10 anos, gráficos que fossem, de fato, assustar um jogador. Ou deixar o cara com medo. Mas ele te coloca em situações em que você, inevitavelmente, fica tenso. Mesmo no começo do jogo, sim, acabou de entrar no castelo, vem aquela porrada de dançarino de thriller na sua direção com o bracinho levantado. Dos dois lados, uma porrada de bicho. Chicote, chicotinho pro lado, chicotinho pro outro. É uma coisa que te deixa nervoso. E ele é em vários momentos claustrofóbico, né? Porque não é daqueles jogos que você, de plataforma que você pula, ultrapassa, né, o teto que tem em cima de você, né? A sua cabeça passa transparente pelo teto. Se você pula no teto, você bate no teto e fica preso ali, né? Não tem pra onde ir. E isso quando você não pula e um bicho bate em você e te derruba no abismo, né? Sim. Ou um esqueleto, filho da... Não joga um osso em você e você cai a escada abaixo. Também. É, porque o problema era de andar na escada, né? Também. Completamente aberto de todos os lados. É, quando você sobe a escada, você só sobe a escada, não faz mais nada, né? Não pode pular, não pode... Pra não falar do monstro filho da puta no topo da escada, que ele chega no final da escada, ele anda aleatoriamente, né? Chega no final da escada, fica guardando o caixão ali no topo da escada. Fica ali na banheira, né? Então, pode subir, se eu sei que eu pular o tempo certinho, o cara vai ficar parado ali, vai morrer. Mas fala, que merda é essa, cara? Porra! O interessante do Castlevania nesse sentido... Eu vou falar Castlevania, tá, gente? Antes que algum ouvinte mexa o saco. O correto é Castlevania. A gente jogava isso quando a gente era criança. A gente ainda não sabia inglês, então a gente acostumou a falar Castlevania. Eu não consigo falar Castlevania. Mas o mais grado é tipo assim, Castlevania, mas ninguém fala Castlevania. Quer dizer, algumas pessoas falam Castlevania, mas eu sempre vi Castlevania. E por muito tempo eu procurava, tipo, coisa de Castlevania na internet com L e depois do E. Não, isso é engraçado, porque na mesma época, a nossa infância, tinha o Castle of Illusion e ele falava Castle of Illusion, ou Castle of Illusion. Mas o Castlevania é Castlevania. Tipo, da Faber-Castell. Faber-Castell, exatamente. Nossa senhora. Uma folha Castel, só amarelo. O interessante, e que é um dos diferenciais do Castlevania, é justamente isso. Ele é um jogo que claramente é voltado... Eu não gosto desse termo, mas pela falta de um mais prático, eu vou usar. Ele é claramente voltado para o jogador hardcore, né? Mesmo que naquela época não existisse ainda essa divisão clara entre casual e hardcore. E ele não subestima o jogador. E ele usa essa questão de você ser um herói sozinho, explorando um castelo imenso, enfrentando um monte de monstros. Apesar de ser um enredo simples, né? Você é um cara sozinho, lutando contra todos aqueles monstros até matar o Drácula. Mas ele usa isso a favor da dinâmica, do gameplay. Então você realmente sente as dificuldades e os desafios de um cara sozinho. Você não é uma máquina invencível, você não é um cara que parece um exército num homem só. Então isso é muito interessante na franquia. É um reflexo da época, né? Se nós voltarmos aos filmes dos anos 80, né? Que a cultura japonesa também sempre, né, pós-guerra, foi influenciada por essa questão ocidental. Então os heróis solo dos anos 80, o John McClane dos Matarum, ele cortou o pé e tinha medo de cair do prédio, né? Não jogava carro em cima do helicóptero. Ele não era um super-herói ainda, que nele é hoje. O Rambo é um cara que durante o primeiro filme inteiro ele tá lá sozinho, se fudendo, se escondendo, correndo da polícia. Né? Não era nem Afeganistão ainda. Eu tava fugindo da polícia no primeiro filme. Então é um reflexo da época também você ter os heróis que sangravam, né? Não é essa coisa hoje em dia que geração super-herói, todo mundo é o senhor fodão e, bom, eu não tinha balas, então eu vou tacar o carro no helicóptero. Né? Então, como o Grátis, o Schaefer falou, se ele sangra, ele pode ser destruído. Exatamente. Acho que o primeiro protagonista de Castlevania que foi, tipo assim, que botou a moral foi o Trevor no Castlevania 3. Aquele comecinho que bate o raio tal, ele levanta e joga a capinha pra trás. assim. É. Aquilo era muito foda na época. Foda. É aquele momento, agora é comigo. Dá licença. É, ô, Tengu, Tengu, legal que você ter falado do Castlevania 3, que ele começava como se fosse um filme, né? Era uma película. É. Vem aquela peliculazinha lateral. Exatamente. A Castlevania sempre teve, né, essa cara de filme, assim. Sempre teve um pouco de elementos da linguagem cinematográfica. Mesmo quando ele era simplinho 2D. Os créditos é coisa do pessoal jogo. Da Konami, né? Os créditos do jogo é zoação com gente que fazia filme de terror. E Boris Karloff. Bela Lugosi. Long Chaney. Bela Lugosi, mas sempre com os nomes meio trocados, assim, né? O Bela Lugosi era Belo Gulosi. Belo Gulosi. Belo Gulosi. Com chicotinho na mão, hein? Belo Gulosi. A Bebs falou do enredo. Chicotinho na mão não, levando chicotada, né? Levando chicotada. Aliás, uma coisa que me recordei agora, que só fui descobrir muitos anos depois, que o nome do herói do Castlevania não é Simon, é Simon. É Simon. Simon. É porque é Simon. Quando você foi ler o katakana do japonês que você viu, né? Que é Shimon. Shimon. É a mesma coisa. Então, Simon. Eu achei isso muito curioso. Então, é Simon. E é Belmondo e não Belmonte. E o Trevor chama Ralph, né? A Bebs falou do enredo de Castlevania, que é uma coisa simples, né? E de fato, né? O primeiro jogo até não tem nem exatamente uma introdução, né? Você começa lá no cemitério, vai andando e provavelmente entra naquele filão de jogos da época do Nintendinho em que a história tava lá resumida ou introduzida de alguma forma no manual do jogo. Então nesse primeiro Castlevania, o jogador interpreta o Simon, né? Como o Tengu bem pontuou, o Simon Belmont, que é um descendente da família Belmont, que é uma família de caçadores de vampiros e que está lá no adentrando o castelo do Drácula pra enfrentar o vampiro que renasceu, como acontece e se torna parte da mitologia do jogo, o renascimento do Drácula se torna um evento que ocorre a cada 100 anos. Sabe o que é engraçado nessa história? Você para pra pensar quantas vezes, eu acho que nenhuma vez, o Drácula reviveu por causa da porra da maldição dos 100 anos. Pois é, sempre alguém, né? É alguma coisa que revive ele. É, no 3 eu acho que sim. O 2 você acaba revivendo ele pra matar porque tem aquela maldição das pacas. Tá com a maldição do Não, mas tem uma historinha por trás disso. É porque diz assim, que a cada 100 anos, sei lá, o poder que faz ele reviver fica mais forte, ou o poder do bem fica mais fraco, uma coisa assim, sei lá, as estrelas se alinham. Caos. E aí, pois é, e aí isso permite que as pessoas que vêm esperando a ressurreição do Drácula façam determinado ritual lá e ele reviva. As pessoas revivem ele fora da hora, essa que é a parada. Então, pois é. É até um jogo que, até por causa disso, ele fica fraco, né? Harmony of Dissonance. Você enfrentar o caveirão do Drácula no final. Que, inclusive, o protagonista desse jogo é o neto do Simon. É, o Juste. É isso mesmo? É, Juste. Juste. Não, é Juste, é Juste. Não, agora já era. Não, mas se o Simon virou Simon, quem nos garante agora? O Juste. É o Juste. É o Justino. Justino Belmonte. Justino Belmonte. Então, mas esse é bem nome que poderia aparecer ali no Nordeste, cara. Belmonte, mas pô, dessa caralho, no Nordeste com esse nome, cara, quem diria? Juste, o cangaceiro da Transilvânia. Entrando um pouco nessa questão da cronologia de Castlevania, que a gente até comentou aqui, nunca são 100 anos exatamente, né? Sempre um é 1691, o outro é 1792. Inclusive, nesse eu acho que o Drácula é o Tiradentes, hein? Porque é o mesmo nome que ele morreu. Eu acho que esse Drácula era o Joaquim José. Mas tem toda essa cronologia dos Belmont e acaba ficando um negócio, enquanto a gente fica em 8 e 16 bits, confuso, porque os personagens são bem parecidos, né? Então, quem joga o Castlevania 1 e joga o 2, não necessariamente você percebe que é outro cara ali que você tá jogando, né? As cores são muito parecidas, os personagens são parecidos. Então, no 1, a gente tem o Simon e é o jogo no século 17, é isso. Se passa em 1691. No 2... ainda é o mesmo cara. E aí, no 3, que é o de Nintendinho ainda, que é o primeiro que aparece o Alucard e tudo, aí é o Trevor Belmont, que se passa antes de todos os outros, né? Até então. do Drácula 3, ele expande a mitologia, né? Ele insere todos aqueles personagens, insere o filho, insere o Grant, a Sifa Belnades, que depois volta muito tempo depois como a descendente dela, né? O terceiro jogo da continuidade do Nintendinho, que é o Dracula's Curse, esse já é um prequel, né? Já começa a ter esse conceito de... É, ele vai pra trás. Né? Vai pra trás. Então se passa 200 e tantos anos antes, e aí já não é mais o Simon, né? É o Trevor Belmont, que é um dos antepassados do Simon. Ele tem uma diferença, né, em relação a outros jogos, porque ele expande um pouco a cartilha de personagens que estão no jogo, né? Sem contar que ele já põe o pé no lance Metroidvania, né? Porque você pode escolher tem um caminho extra. Exatamente, tem caminhos que bifurcações e tal. E alguns são mais legais de você ir com um determinado personagem ou não. Então ele já dá muito mais opção do que os jogos anteriores. Cada personagem tem um modo diferente de jogar também. Isso também. Porra, traz pro Castlevania, que era um jogo relativamente linear, assim. É, por mais que fosse muito bom linear. Uma parada meio de caralho, maluco. Pô, agora eu posso virar morceguinho aqui com a Lucas. Posso virar o homem macaco grande bolado aqui. O homem macaco. Homem macaco. Correndo atrás de mim. Mas esse elemento. Esses elementos Metroidvania. Correndo atrás de mim. Esses elementos Metroidvania. O 2 já não tem isso com esse o mundo meio aberto? 2 é o Metroidvania antes do tempo. É verdade. Ele só não foi. Aí, o conceito é animal, só que os caras só não conseguiram executar de uma maneira que fosse aceitável, assim, digamos assim. Ele perde porque o jogo, talvez, né? É, o jogo ele é muito largado, assim, ele te larga. Você não tem indicação nenhuma de fazer nada. O texto em inglês dele, horrível, isso, não ajuda também. Porque maravilhosamente está... horrível. Então, os civis não falam nada. É, assim, o máximo que você tem... Sim. Eu joguei o Castlevania 2 há... Eu tô namorando há 4 meses, então joguei mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Eu joguei o Castlevania 2. Ah, a época em que o ser humano tem liberdade. É, não, porque foi um domingo que eu fiquei em casa e joguei ele inteiro. É muito bom. Mas hoje em dia ele é mais tranquilo. Primeiro porque eu já tenho quase 30 anos e já joguei. Dois porque tem internet. Então se eu esquecesse que tem que ficar abaixado em frente à parede pra passar o tornado, eu tinha internet hoje em dia. Mas o 2, o máximo de dicas que ele te dá é em determinadas cidades, alguém falar pra você e diz, é o Drácula de sua 13 pistas sobre como ele pode voltar à vida. E então, foda-se você. Foda-se você. E fora isso, a única coisa relevante daqueles diálogos é que tem uma cidade que só tem prostituta. Não sei se vocês reparam isso. É verdade. Tem uma daquelas cidades lá, todas as mulheres são prostitutas ou estão dando muito mole pro Simon. Eu não consigo deduzir pelo texto. Mas é sempre assim, do tipo, por que você não volta aqui à noite e a gente se diverte? Ou coisas desse tipo. Todas as mulheres de um daqueles povoados são... Perceba que Castlevania 2 trazia uma coisa muito importante pros jogos daquela época. A troca de informações entre os amigos. Você tem aquele grupinho de amigos que jogavam os jogos, compartilhavam as informações. Por quê? Você não tinha internet. Então, a única forma de você trocar experiência era com quem tava do seu lado. Isso incentivava você a emprestar fita se fosse comprada. Falava, cara, aluga agora você. Depois, na hora que você for devolver, você me avisa que eu vou junto com você, eu alugo. Isso trazia uma coisa... E a brodagem funcionava bonito. Funcionava, era fantástico isso. Né? E o Castlevania 2, ele inclui um outro elemento que foi aparecer depois na série, que não só a questão Metroidvania, né, de ter um grande cenário aberto, mas como ele mudou muito mesmo a dinâmica de como do ritmo do jogo, porque se no Castlevania 1, cada inimigo você tinha que estudar o padrão de movimento dele e bater na hora certa, saber pular, meu, Castlevania 2 é zona, cara, tipo, é a casa da mãe Joana, você sai batendo que nem um animal e boa, que tipo, é uma coisa que virou o padrão pós Symphony of the Night. Ao ponto que o 1 é completamente linear, você vai até que você a única coisa que muda é a direção pra onde você anda, né, você anda pra direita o jogo todo, quando chega na última fase você anda pra esquerda pra entrar no castelo do Drácula, é a única coisa que muda a linearidade do jogo. E só vai escadinha feliz. É, muda a direção pra qual você anda. Depois... Na torre você vai pra cima, né. É verdade. O Castlevania, ele subverte a lógica do jogo que assim, se orienta na horizontal, né? Ele começa a botar subir escada, tela que sobe, que aparece em cima e não na esquerda ou à direita, né? Isso é muito... No Mario você tinha só subir aquela piranha, que planta piranha que ia até eternamente o céu, né? Aí você subir pegava lá... Piranha. Pois é. Ride that bitch! Só que era só uma parte ali bônus, não era parte realmente integrante da fase, né? Aquela coisa você tem que fazer passar por ali. Tinha fases em que isso era parte integrante do cenário em si, e você, pra conseguir passar a fase, tinha que escalar alguma coisa. Mas não era um elemento tão presente, tão marcante e tão importante quanto são as escadas no Castlevania. Castlevania, sim. Pô, até a própria fase do primeiro... Não tinha a fase do relógio do primeiro jogo. Acho que era o quê? Quarta fase, né? Ou quinta fase já. Clock Tower? Não era sexta? Sexta fase? É a última, né? Depois você tem a fase do Drácula, que é a mesma fase, eu acho. Não conta como uma fase diferente. Confesso que eu não lembro, porque como eu joguei o Symphony of the Night há pouco tempo, eu já não lembro mais se a fase do Drácula é igual no Symphony of the Night, que você só chega e enfrenta, ou se tem mais coisa antes. Eu não lembro. Eu acho que você já chega pra enfrentar. O relógio é um pouco antes, é tipo umas duas fases antes. Acho que não é a última. O jogo tem o quê? Sete ou oito. Enfim, quem se importa, né? É relevante. A parada é que, tipo assim, você tem a progressão da direita pra esquerda e depois você muda pra de baixo pra cima subindo a torre do relógio. Que é, tipo assim, um dos momentos mais carrascos da história do videogame. Entra naqueles, assim, momentos mais impossíveis de você zerar. É tipo isso. Eu acho que eu só zerei. Quer dizer, acho não. Rodando. Irmão, eu só zerei Castlevania 1 porque eu usei save snapshot, entendeu? Se eu tivesse Save snapshot, eu acho que assim? Save state, né? É, o save state, é. Cara, é sério. Eu acho que se eu pegasse o original, eu teria penado muito sério pra conseguir zerar esse jogo, que ele é muito difícil. Pô, eu só fui jogar o Castlevania 1, assim, pra zerar mesmo, porque no NES era, tipo, impossível. Tinha que devolver a fita, né? Impossível. Mas eu peguei aquele que saiu pra PC. Era um emulador, né, que a Konami lançou num CD com o Contra 1 e o Castlevania 1. Foi o único muito jeito. Bom. Justamente porque ele salvava o stage, eu falava, ah, caralho, cansei, vou dormir. Aí ia jogar, depois voltava pra jogar de novo, descansado. Foi o único jeito, cara, que senão rolava. O jogo é muito difícil. Não, é o jogo. Mas enfim, é a maneira que você tem. E ele da Game Over, né? Esse que é o problema. É, exatamente. E não tem continue. Game Over. E não é nem que você, tipo, morreu porque você jogou mal. É porque você morreu, a Medusa Head veio voando ali, quando tinha um buraco logo embaixo do você. Ela bateu, não corrige a rota da queda. Fudeu, morreu. Entendeu? O mais mas legal é que naquela época ela não te petrificava. Ainda. Ah, não, mas era ridículo aquelas medusas, cabeça de medusa voadora, ondulante, vinha pra cima de você. É, aquele padrão. Tinha um ódio daquelas... Não, e o pior é que mesmo você decorando o padrão que elas vêm pra cima, você ainda leva a porrada delas. É. Leva, porque sempre tem uma que muda sempre no meio do caminho. Opa, ele tá se tapando, volta aqui. Sempre tem uma sacana. É uma coisa musical, né, cara? Você tem um tempo ali. Cima, baixo. Aí tu vai, pula, espera, vem a próxima. Aí vem uma sacana no meio do tempo. Isso. Enquanto a outra tá embaixo, a outra tá em cima. Aí você fala, filha da puta, tu apanha da outra, tava atrás dela. A não ser também que você use o reloginho, né, pra parar o tempo. Não, mas aí o relógio gastava pra caralho. Assim, não é que ele é só cheat, ele gastava pra caralho. Você ia durar gasta muito duas remessas de coração usando aquela bosta. Duas remessas de coração. Duas remessas. Ele gastava, acho que 15. Ele gasta acho que 2 do coração grande. Então ele gasta 10. 10. Se eu não me engano, é 10. E aí, não, melhor era no MSX que tinha a erva, tá ligado? Esse do MSX. O MSX não é o Haunted Castle, que o Simon rebola? Não, esse é o do Arcade. Gente, esse papo tá muito bom. O Simon, é verdade, o cara do chicotinho rebola. Sim, rebolando. É verdade. Puta, o Castlevania de Arcade, que é espetacular, que começa num casamento, tipo, o Simon e a mina saindo da igreja, assim, e tal, e vem o Drácula voando, pega a mina, sai voando, assim, na moral, e aí o Simon sai rebolando pra matar o cara. E é um puta impossível, cara, é muito difícil. Cara, tipo, Ghosts and Goblins. Tipo isso. Grandes destaques da franquia é justamente o design de fases, né? Castlevania tem um design de fases muito inteligente. E ele se aproveita de vários elementos que constituem o castelo, as várias salas, calabouço, sala de lógio, biblioteca e tal, e usa elementos únicos em cada lugar. Então você nunca sente que o jogo tá repetitivo ou tá amassante, porque a cada fase você tem um desafio novo, né? Então, no relógio, nas fases do relógio você tem que subir nas engrenagens, aí tem fases fases em que alguma coisa te persegue, aí outra que você tá passando uma ponte e a ponte vai despencando e vem morcego na sua cara. E, pô, eu digo então, mais, cara. Então, castelo mega mindfuck, como é o castelo do Symphony of the Night. Então, a série, ela brinca muito com isso, com o design de fases. Pô, mas eu digo ali, mais, um castelo que tem um frango na parede é um lugar legal. E, cara, independente do level design, qualquer lugar que tem um frango na parede, você quebra, pega um pedaço de frango, é um lugar irado. É a receita típica da Transilvânia, né, cara? O frango de parede. Frango de parede. É, o link tá aí. Quem quiser cozinhar, você que é... Você que tá afim de cozinhar, cara. Mas o mais interessante é que ninguém ali come, né? Porque ali é todo mundo monstro, todo mundo morto. Quem come um frango assado? Mas, irmão, sabe que isso é uma observação muito curiosa. É verdade. É porque deixaram quando estavam construindo um castelo ali, entendeu? Aí todo mundo foi morrendo. Aí foram construindo o castelo, deixaram o frango na parede. O pedreiro deixou lá. Pedreiro, é uma marmita dos pedreiros. Depois morreu no meio da Só na pedra. Enquanto isso, né, como o Tengu já começou a pontuar, no 2, essa coisa, esse paradigma de você entender os inimigos muda um pouco, né? Porque fica mais vai pra porrada mesmo. E a questão do você entender o jogo passa mais pra essa coisa mais orgânica, de entender o mapa e de entender pra onde você tem que ir. O 2, na verdade, é um grandíssimo labirinto, né? Hoje ele é um jogo factível porque existe internet. Mas na época, pelo menos pra gente aqui que não tinha manual de jogo, não sei se o manual japonês talvez fosse mais completo e deixasse o jogo um pouco mais plausível, mas ele era um jogo completamente difícil. Pra deixar você difícil, perdido. Ele era um jogo impenetrável. É. Muito difícil de você, tipo, entender o jogo. Tipo, entender o que o jogo queria que você fizesse. Esse é o maior problema dele. Você não entende o que o jogo espera de você. Então você se perde, simplesmente. Pois é, assim, não sei também se na versão rodando, japonesa. Sem querer. Acredito que vocês todos, assim como eu, jogaram a versão americana. Então. Então, os textos são horríveis, né? Muito mal traduzidos. E in-game não tem orientação nenhuma pra você fazer nada. Eu até achei um site aqui que tem o scan do manual do 2. Inclusive, saiu há algum tempo, não muito, se não me falha a memória. A galera fez um ROM hack do Castlevania 2, retraduzindo todo o texto. Além do jogo ser mais rápido, as transições de dia pra noite e tal, eles retraduziram o texto inteiro, assim. Então tá um texto mais factível. Ou seja, agora tem ajuda, né? Agora tem uma ajudinha. Cara, mas ao mesmo tempo rola um prazerzinho sádico, assim, né? De você ficar meio perdido lá. É. E quando você encontra alguma coisa, você fica muito feliz. É verdade. Bom, o manual do... A descoberta é maior. O manual do 2 americano, as páginas 8 e 9 do manual, os 6 cenários assombrados. Fala quais são os lugares que deve ter alguma coisa. E aí na página 9 tem os cinco itens, né? Que são usados pra ressuscitar o Drácula. É, os pedaços do Drácula. Pois é, né? Mas ainda assim fica... Vários pedaços do Drácula. Ainda assim, nada disso te dá uma dica pra você ajoelhar em frente a uma parede e esperar o furacão Sandy passar. Não, você ajoelha em frente à parede com um item equipado, você nem sabe o que faz. Pois é, um item que até então não servia pra nada, né? É. Pois é. É o tipo de coisa que você só descobre na cagada mesmo, né? É, então acho que é isso mais ou menos que gera as críticas que o pessoal faz, talvez, a esse jogo. Fala que ele é meio ruim até, né, pra alguns, né? Porque talvez ele pra época, já deixava completamente perdido. Mas acho que funcionou, né? Pelo menos no Japão, porque senão não teriam feito outros, né? É. Bom, mas aí também é o Japão, assim, né, cara? É. Também, por outro lado, né, no 3 eles já voltaram completamente pra fórmula original. É, né? Abandonaram essa proposta de mundo aberto e tal. E inclusive tem essas adições de personagens e caminhos diferentes, né? Pra toda essa questão mais de comecinho de roleplay ali dentro do jogo. Só que no 3 ele é basicamente definido entre você ir pelo caminho de cima e o de baixo, né? Tem algo tão... Essencialmente. Né? Essencialmente é isso. Agora... Vou por cima, vou por baixo. Um é o easy e o outro é o hard, né? Teve alguns takes que chegaram até a ser meio complexos, né? Você teve o remake mais tranquilo, foi o Castlevania 4, que é o Super Castlevania. Uhum. Que lá era a primeira aventura de novo, só que agora no Super Nintendo, sprites maiores. Isso, você tinha porra, cara, dar chicotada nas 8 direções, ficar balançando chicote, era irado. Cara, a jogabilidade daquele jogo é muito boa. Apesar do Simon ser tanquezão, né? E no primeiro momento você se debater com ele, que ele é muito lento e ele tem um pulo muito pesado, mas assim que você pega a manha, muito bom. Rebeca, esse é um dos seus jogos favoritos. Tem alguns dos chefões mais fáceis. Esse é o Super Castlevania 4, é o meu jogo favorito de todos. Assim, eu sempre falo, né? Até acho que foi um ouvinte de você falou, tipo, a cada cast a Bebs fala que tem um favorito. Eu tenho vários favoritos, vários jogos que eu amo. Todos da Konami. Principalmente. A que eu chamo que é a minha trinca do coração é Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid, que são todos da Konami. Mas se alguém perguntasse, se você puder jogar só um jogo pro resto da sua vida, você vai pra uma ilha deserta e só pode levar aquele jogo, seria o Super Castlevania 4. Eu não fui pra uma ilha deserta. Eu fui pra um hotel lá em Itatiaia, mas levei o Super Nintendo e Castlevania 4. Cara, esse jogo é maravilhoso. Eu amo esse jogo demais. Mas eu posso voltar no Drácula's Curse rapidinho, no 3? Claro. Sim. A gente tava falando que a partir daí parece que a série tomou, assim, um rumo de gameplay que ia defini-la pro resto da franquia, né? Aliás, tomou rumo não, expandiu, né? Mas o interessante também é que a partir do Drácula's Curse eles expandiram um pouco a própria narrativa, a própria trama da série. Porque até então era muito simples. O Drácula era só uma entidade que você tinha que ir lá matar. Mas você, se eu não me engano, não falava qual era o background dele, né? Só falava isso. Que ele ressuscitava a cada 100 anos e tal, né? É. Ele era mal por default. É, exatamente. Era um bicho do além, um vampiro do além. Porque mas sim. Aí a partir. Porque sim, exatamente. Mas aí a partir do Dracula's Curse, do Castlevania 3, eles pegaram. Eu acho que eles quiseram tornar a história ainda mais sombria e mais adulta, vamos dizer assim. E aí pegaram um pouco. Emprestaram um pouco do Drácula de Bram Stoker, que é a figura mais clássica nessa mitologia de vampiros, né? Que é aquele Drácula que era um humano. E aí ele virou vampiro porque a mulher dele morreu, aí ele ficou puto com Deus, com a igreja, fez uma heresia lá e foi amaldiçoado. E ele vai começando a deixar de ser paródia de filme B, ou puxar menos pra esse lado, e começar a querer realmente se tornar um negócio mais sério, né? Construir uma mitologia própria. E aí entra os outros personagens, né? As personagens femininas que até então não existiam. O Alucard se torna... A Belmont original, né? Que foi do Game Boy, a Sônia, que depois do nada levou um headphone na testa, né? Foi desconsiderada por putaria do Koji Garashi. Não, mas muito. Não é oficial? Eu já ouvi que ela é oficial. Não, ela não era oficial. Sério? Sim. E sabe qual que é a explicação? Koji Garashi disse que... Aliás, não foi só ele. Teve outro cara que falou. Próprio Kojima. Herói de jogo de ação tem que ser homem. Caralho! É que não vão achar graça se for mulher. Oi, Tomb Raider! Oi, somos Aaron! Tudo bem. Assim, são dois... Até eu discordo do que eles acham, né? Dos japoneses. Mas se você parar pra pensar, a Samus Aran é uma mulher de armadura, que a graça do jogo é você descobrir que é uma mulher no final, teoricamente. E Tomb Raider é um negócio que é aquela mulher meio metida machona, né? Ela, muitas vezes até, ela é muito pouco feminina até. Apesar de ter seios enormes e ficar com a perna de fora, ela em muitos momentos se comporta como um homem. E o pessoal que faz filme em Hollywood também passa muito por esse comportamento, né? Filme de ação... Isso é disso conta dela empurrar aquelas pedronas de 10 toneladas, né? Também, né? Também. E filme de ação, protagonista mulher. Ou é a Michelle Rodrigues, que é um homem com peitos. Certo. É, ou então... ou é a Sigourney Weaver... Ou é uma gostosona devoradora de homens. É. Ou é a Sigourney Weaver, que é não, a Sigourney Weaver não, cara. Que é um homem, quase. Teve o jogo de console que ela ia estrelar, que acabou sendo cancelado, né? Que é o Castlevania Resurrection, do Dreamcast. Sim. Foi cancelado. Eu também não concordo, obviamente. Mas o japonês, ele é muito mais patriarcalista e muito mais machista nesse sentido. Porque o ideal de uma mulher interessante pro japonês é aquela mulher delicadinha, né? Frágil. O ideal de beleza feminina do japonês é isso. Uma mulher frágil, delicada. Então, eles têm... Eu acho que mais ainda do que a gente, eles têm essa questão da idealização do homem forte, salvador, e da donzela, meiguinha. Naquela época, talvez. É, naquela época. Hoje em dia melhorou, claro, mas mais ainda naquela época. Melhorou? Eu tenho que te mostrar o Castlevania Judgment pra você pensar disso direito? Não, eu tô falando no geral, não tô falando na série Castlevania, tô falando no japonês geral. Hoje em dia, por exemplo, você vê um Final Fantasy que você tem a Lightning como protagonista, que é uma mulher super forte e tal, e que é ao mesmo tempo feminina e meio bruta. Mas no 5 também jogo, tinha a pirata lá. Não, a pirata é homem. Não, peraí. Essa pirata aí, hein? Tinha uma surpresa. De novo, maluco. Então, mas hoje em dia é mais comum você ver mulheres assim. Só que naquela época, né, isso ainda era mais forte na cultura japonesa. Então, acho que eu não concordo, obviamente, mas eu entendo o porquê do Kojima e sei lá quem terem falado isso, né? O personagem já era da história. Sim, fala assim, sim. Não, agora esquece. É mulher, não vamos botar na história não como o canon. Caralho, isso é muito escroto, cara. Não, mas o problema não é desconsiderar a sua Sony. O problema é colocar um viadinho como patrono dos Belmont, que é o Leon, né? Gay pra caralho. Puta que pariu. Não, ó. Não, cara, em vamos defesa botar do Leon e do Castlevania Lament of Innocence, a história que eles fizeram pro começo da linhagem Belmont, dessa linha do tempo, pelo menos, eu achei muito boa. Tipo, ela é. Lance, eu também gosto muito. O lance de como surgiu o chicote. Mas também caga no lance do Drácula de Bram Stoker, violenta. Não, olha, ele é Bram Stoker total. É. Mas coisinhas, tipo. É, coisas como, tipo, como surgiu o chicote. Como o chicote virou o Vampire Killer, que é o chicote da família Belmont. Lembro se em algum momento no jogo, na linha do tempo original, eles explicaram por que era um chicote. Isso me fala. Não, o alquimista lá só te dá ele. Porque na história do Lament of Innocence, assim, o Leon ele é um cruzado. Só que ele abandona o lance de cavaleiro dele porque a mulher dele foi sequestrada por um vampiro. Então ele abandona todo mundo e vai pra floresta pegar a mina. E ele não pode levar em tese, como ele abandonou o cargo dele, digamos assim, ele não pode usar o equipamento de guerra dele pra ir salvar a mulher dele. Então ele chega na floresta, meio perdido, meio de mãos abanando, e o cara que mora lá dá um chicote pra ele, que é a única coisa que ele pode oferecer aos viajantes que chegam lá pra desafiar o Drácula. Então acho que meio que foi por aí, assim. Ele fala assim, ah, esse chicote aqui é foda, toma ele, chama chicote ao mas velho, o caralho. O Leon fica sendo o patriarca dos Belmont? 1094. 1094. É. Antes de 1100. Não, é porque é um ano antes daquela cruzada principal, que foi no 1095, né, que eu não sei agora. Isso, isso. É. Leon vira o patriarca da família Belmont. Monte, né? E o amigo dele, Matias, é o cara que vira o Drácula. E aí você também, a partir daí que você entende por que eles têm essa rixa, né? Porque até então também não era explicado. Tipo, hoje, por que, que a família Belmont especificamente caça eles? Você não tinha essa informação até então, né? Porque eles têm um chicote? Sim. Porque não tem? Bom, talvez essa seja a grande contribuição dos jogos de Play 2, né? Porque são jogos, assim, em geral, meio mal criticados, né? Eu acho os dois uma porcaria, inclusive. Eu gosto do segundo. Eu queria ter jogado de Nintendo 64, que foi aquele primeiro 3D, justamente por ter sido a primeira tentativa ali, mas... Eu joguei de direito, eu só joguei quando já tinha o Lobisomem. Eu joguei os dois. Ah, é, né? Teve o do Lobisomem também, teve aquele que era... Você jogava com o Belmont, com uma menininha, a Maguinha lá, né? Carrie Fernandes. E o cara não era Belmont, ele era, acho que, um dos protegidos do Richter. Ah, Reinhard Schneider. Mega Drive inseriu dois personagens diferentes. É, o Bloodline. Bloodline. Jonathan Morris e o Eric Lecard. O maior viajante da... Pela lore do jogo, se não me engano, me corrija se estiver errado, Daigo. Pela lore do jogo, os Morris são os caras que ficam com o Vampire Killer enquanto os Belmonts ficam descansando, assim. Eles não podem usar o Vampire Killer no poder máximo e usando, eles acabam morrendo. É uma relação meio que de suzerania e vassalagem entre as duas famílias. Isso, total. Tipo isso. São os Bannermen dos Belmont. Vocês comentaram sobre um personagem que seria protegido do Richter. Richter é um outro personagem importante, que ele é introduzido exatamente não na sequência, mas no jogo posterior ao Super Castlevania 4, que é o Round of Blood, que é um jogo que saiu, hoje ele saiu pra tudo quanto é sistema, mas era o jogo PC Engine, originalmente. E ele acaba que ficou ali meio escondido no PC Engine, que não foi uma plataforma das mais famosas, no Ocidente pelo menos não é, né? Mas ele é hoje o Castlevania favorito de muita gente. Eu tinha ele pro SNES. Que é o Drácula X. É, o Drácula X, que isso aí foi um port, né? Que é tipo uma versão capada do Round of Blood, assim. É, porque tem menos fases e não tem a Maria. É. Pois é. Mas o Round of Blood, ele é realmente muito bom, justamente porque ele pega... Ele expande ainda mais na direção Metroidvania, né? Você tem porcentagem de completar nível, você tem escolha de rota, você tem um monte de colecionáveis pra pegar, você tem finais alternativos, então, tipo, ele é quase... Já tá na porta... do Symphony of the Night ali, em termos de conceito de design. E ele deixa o universo... Já tinha a mão do Koji Igarashi forte ali. E ele deixa esse universo de Castlevania meio pronto pro que viria a ser, durante muito tempo, o grande porta-voz da série, pelo menos pra gente aqui no Brasil, talvez, né, porque o PlayStation teve uma força muito grande aqui, que é exatamente o Symphony of the Night, que aí elevou Castlevania ao status de ó, meu Deus, que jogo foda, que é... Franquia do caralho, né, do capeta, que é exatamente o jogo que saiu em 97 pro PlayStation, e que mantém os gráficos 2D, 3D, que é uma atitude até corajosa, a meu ver, numa época em que você já estava começando a fazer 3D de tudo, né? Aquela coisa é poligonal, mas foda-se, é 3D e se os gráficos estão indo nessa direção, vamos fazer assim. A Konami não, a Konami preferiu manter o Symphony of the Night exatamente da forma como Castlevania vinha sendo desde o começo, né? Um side-scrolling 2D com as suas características, né? Mas ainda assim, um jogo em 2D. Com a diferença que ele agora ele apostou num protagonista completamente diferente pela primeira vez, né? Pela primeira vez o protagonista, de fato, não é nenhum Belmont, não usa nem chicotinho. Não foi pela primeira vez, porque ele já tinha ele no 3. Sim, mas ele não era o protagonista, né? Ali ele era era da equipe, né? Da galera do Trevor, mas ele não era o protagonista. Ah, sim. É. O Symphony of the Night eu acho curioso, porque ele vem numa época em que você consegue incutir bastante da história dentro dos jogos, etc. Mas o começo dele é bem cru, bem parecido com os jogos anteriores mesmo. Começa lá com o Richter naquela final do Dracula X, que é igual ao final do primeiro Castlevania. Então ali no começo do Symphony tem a homenagem da homenagem, que você começa já pra batalha final. Inclusive você tem os mesmos itens que você tinha na última fase do Castlevania, que é o crucifixo apelão, né, que dá 2 hit combo na cabeça do Drácula. Ridículo de matar. Você podia trocar pra água benta, matar a chuva ácida do capeta mesmo. Hydro Star! Você tava dois, já era a fita já. Que tipo homem de gelo no Marvel vs. Capcom, né? Ice Beam! Tipo isso. Nessa batalha com o Drácula, que retoma a batalha do primeiro Castlevania e do Super Castlevania 4, tem um detalhe que eu sempre achei muito idiota. Quando você mata o Drácula, o que acontece? O castelo tem uma janela de vidro. Ah, tá, ela quebra, né? Ela quebra a luz do sol. Mas tipo uma janela de vidro de escritório moderno, um vidro preto, fumê. Aí tu tá... Não é, ou seja, é uma trollagem, porque não é você que mata o Drácula, é a janela estourar que mata ele. É Deus, é a vontade de Deus. Ou seja, isso. Tipo o episódio do Chapolin, né? Que ele adianta o relógio e mata o vampiro, né? É, e um castelo medieval, um castelo todo de pedra e tudo. O único lugar onde tem uma janela de escritório é no quarto do Drácula, que quebra e mata ele com a luz do sol. Isso é muito verde. E vindo te falar assim, você é um merda, não foi você que matou, maluco? Pois é. Foi aqui o acaso, você foi lento. É. E essa batalha também rendeu diálogo mais, um dos diálogos mais memoráveis, a meu ver, junto com a introdução do Resident Evil 1. Esse diálogo do Castlevania contra o Drácula é fenomenal. É, inclusive, assim, faz parte da minha história negra, que eu já fui juiz de cosplay em vários eventos. Aí um dia, um cara tava de cosplay de Richter, e aí ele começou a fazer esse diálogo no palco e me mijava de rir, cara. Não conseguia parar da risada. E tipo, tava igualzinho, e eu comecei a declamar junto com ele, assim, o bagulho. É, e o igualzinho, você não sabe se é porque o cara era tão ruim quanto, ou se ele era tão bom que conseguiu fazer igual, né? Aí que entra... Cara, tipo eu acho isso muito tipo mamiludo. Isso. Eu gosto daquele diálogo, eu acho assim, falo, pô, tem uma profundidade não ali, é você sabe? Que gosta, não é você de 11 anos que gosta. O texto não é ruim, a interpretação é que é horrorosa. Die, monster! You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Tão emblemática que nesse último trailer do Lords of Shadows 2, ninguém botou essa frase na boca do Robert Carlyle, né? Com uma citação, apesar de ter ficado uma merda. Mas, enfim, depois. A parada é que, tipo assim, o cara, quando eu vi o original, eu falei assim, cara, isso não fala de Symphony of the Night, sabe? Não fala de Die, Father, ou Father, como o Alucard manda lá no final, assim, que é muito podre, sabe? Os caras, porra, pagaram o almoço os caras fizeram voice acting, né? Só isso, sim. A coisa que eu mais gosto no Symphony of the Night é que o vilão, o Galamoth, é o vilão do Kid Drácula, do jogo lá de trás de Nintendinho, que é o jogo... Caraca! É um dos jogos que eu mais aluguei pra Nintendinho. A gente não precisa matar ele pra zerar o jogo. Ah, sim, pois é. Mas é um personagem relevante, né? No mínimo, né? Dentro da história. É, ele é o super boss, assim. É, esse resgate é a parte partes mais interessantes do Symphony of the Night. Aliás, o mais legal de enfrentar o Galamoth no Kid Drácula é que com ele você não luta, você entra naquele jogo de perguntas e respostas. Sim, é meio o esquema Alex Kidd também, né? Que era uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante que eu descobri recentemente só sobre o Symphony of the Night, lendo uma entrevista bem, bem velha com o Igarashi, numa revista japonesa, é que eles estavam planejando fazer um sistema de alinhamento, tipo, pro Alucard. Então, se você usasse muito magia, você ia mais pro lado do mal. Se você usasse muito mais item, você ia pro lado do bem. E a história ia mudar, dependendo das suas do que você fizesse, e o final ia mudar também. Só que eles acabaram abandonando essa ideia. E eu achei bem interessante. Como se o jogo já não fosse grande o suficiente, né? O twist dele é muito foda, cara. Eu fui jogar esse jogo depois de velho, quando eu comprei pra PS3, né? Isso. Uhum. Aí eu comecei a jogar no PSP, depois foi pra telona no PS3, e aí eu falei, caralho, porra, finalmente tô terminando, vou poder mudar de jogo. Eu não sabia do twist. Eu não sabia do castelo? É. Quando eu peguei o jogo pela primeira vez, eu aluguei, e eu era, pô, moleque, não falava porra nenhuma de inglês. Eu devia falar dog e cat, entendeu? Aí eu peguei o... Você sabia duas palavras, até dog. Eu sabia falar um inglês muito foda. Então eu fui jogar o Symphony of the Night naquele esquema, foda-se, diálogo, que era como eu jogava todos os jogos de videogame, foda-se, diálogo. E tipo assim, quando eu cheguei no final do jogo, tipo, eu matei o maluco lá, o Shed Vader lá, voando pra esfera verde. E eu falei, peraí. O chefe. Tchau. Matei o negão. Matou o chefe. Eu falei, sim, acabei. Aí devolvi o jogo, né? Obviamente, aluguei muitas vezes. Até que foi, tipo, muito tempo depois, quando eu tinha finalmente o jogo pirata, que eu falei assim, caralho, peraí, o jogo não acaba aqui? Tipo, eu tenho que pegar a merda dos óculos pra ver o fulano. Na verdade, tem que pegar os anéis, ler a descrição do anel pra chegar na sala do relógio no horário X pra poder falar com a mulher pra me dar um óculos, pra poder matar o cara. Pra depois ir pro castelo, ao contrário, tu tá de sacanagem que o jogo tem mais. Tipo assim, eu já tava jogando mó tempo essa merda, né? Castlevania sempre trola. Eu gostei pra caralho, mas eu achei muito bolado quando eu descobri que o jogo ainda tinha um outro castelo. Eu falei, mas que merda é essa, maluco? Isso é bom demais, é verdade. Mas você ia fazer um cruise naquele castelo bonito, né? Porque se você demorou esse tanto, você tava grindando pra caralho. Não sei se eu tava grindando. Aliás... Assim, eu joguei o jogo normal, assim, mas quando eu descobri que tinha um outro castelo, aí que meu mundo explodiu, assim. Outra coisa que o Symphony mudou com relação aos Castlevanias antigos é que, assim, é meio que a questão da habilidade, né? Porque, assim, até o Symphony não tem esquema, é skill. Ou você é bom e termina, ou você não é bom e não termina. Ponto. A partir do Symphony começou a ter esquema. Tipo, nível, equipamento bom, magia, não sei o que. O jogo começou a, tipo, dar várias muletas pra compensar sua falta de habilidade. Tipo, tudo bem que isso dá uma puta variedade animal pra jogabilidade, que dá muitas outras opções e tal, mas mudou um dos pilares de Castlevania, né? Que sempre foi aquela coisa, sempre foi uma coisa cadenciada, dificuldade escrota, lento e tal, e de repente virou aquela questão que a gente tava comentando do herói de filme de ação. De repente você, é um tanque ambulante que destrói o universo, tá ligado? Mas você não acha que, na verdade, ele te dá as duas opções? Você pode fazer do jeito antigo, mas pode. Você dá uma forma do cara que não tá acostumado, enfim, já começava a mudar o paradigma do jogador de videogame, né? Os jogos de PlayStation já são assim, tem save, não tem game over, ou pelo menos não é aquele game over seco, claro. Né, igual era antigamente. Então você já começa a dar muletas pro cara que não é... Com certeza. Já tem um pouquinho daquela questão de você adaptar a jogabilidade pro tipo de jogador, né? Que é que nem, por exemplo, no Deus Ex, que você pode jogar stealth, se você prefere, ou você pode jogar mais as que você prefere. Então você pode ser mais explorador, ou você pode ser mais estratégico com as suas armas e suas habilidades e níveis, etc. Ou você pode... Com as suas posses, seus cotinhos, sua espada. Cotinho. Ou você pode ser mais de ataque mesmo, né? Brucutuzão. Bota duas Crista Egrini, dois anel de barda e o pau quebrando. Cara, você pega, Shield Rod com Alucard e Shield de GG, saca? Acabou. Cara, eu lembro quando eu chegava na casa do amigo meu. Duas Muramasa com dano máximo, entendeu? É isso? Eu lembro quando eu chegava na casa do amigo meu, cara, o Luciano. Ele fazia mapa no Excel, ele gravava o mapa lá, pintava tudo, ele guardava todos os itens que ele tinha. Aí eu chegava, e aí, cara, o que tu tá jogando? Nossa, fi, tô jogando Castlevania de novo. porra, de novo? É, não, tem que grindar aqui, tem que ficar matando esse bicho até cair o item que eu quero. Aí ele entrava na sala, matava o bicho, saía, entrava, matava, saía, entrava, nossa, matava, saía, é... até cair o item. É mineiro de aí onde esse Luciano aí? Ah, ele morou um tempão em Varginha, mas ele é do interior, ali, é do Rio também. Cara, aí eu peguei esse, olhei assim e falei, cara, eu não quero jogar esse jogo. Aí você fica fazendo isso daí, porra, coisa chata pra caralho. Aí depois... é. Fiz a mesma coisa que ele, cara. Game Boy, então. Esse Game Boy. Ah, eu quero essa Soul, eu quero essa Soul. Ficava lá matando o bicho. É, mas é legal. Justamente, por outro lado, o jogo te mantém, ele te dá uma resposta, tipo... ele te dá, ele te premia constantemente com coisas pequenas que te mantém dentro do jogo. É uma experiência que é recompensadora constantemente. Ele tá bastante alinhado com o que são jogos hoje em dia, mais ou menos. É toda hora, recompensa. Sim, sim, sim. Recompensa, doce, chocolate, vai, foi continua. O Skinner Bob que foi comentado no episódio de psicologia, né? Que aí você tem, você não é aquele negócio de que, ah, o cara aprendeu que ele vai baixar a alavanca e vai cair. Ele vai baixar a alavanca e tem a possibilidade de cair. Pois é. Isso é muito pior pra psicologia da pessoa. Ele, caraca, não, eu quero jogar mais nessa máquina de caça-níquel aqui, porque eu tenho uma chance de ganhar. É bizarro, é bizarro. Isso do castelo dá uma prova de que o level design foi muito bem feito. É claro que eu não vou ser garoto de achar que eles, desde o começo, fizeram achando que ia ser só um castelo, depois, ah, vamos ver as coisas pra baixo e ver se fica bom, né? É claro que o negócio foi planejado pra ser assim. Mas é um negócio que você não fica olhando assim, porra, eu acho que isso aqui uma hora vai virar as coisas pra baixo, porque tem uma escada apontando pra cá, então óbvio que... Você vê as coisas no cenário meio trocadas assim, né? Você fala, oxe, que bizarro, mas você não se toca disso, dessa possibilidade. E aí virou hora, tá bom, vou ver as coisas pra baixo aqui, tá, agora segue teu rumo aí e dá pra continuar jogando. O senso de descoberta é muito divertido. Quando você passa por uma porta que antes você não conseguia passar porque ela tava no teto, é muito bom. É, que você não percebia que era uma porta, né? É, que você nem se ligava. É. Esse fator te prende muito ao jogo, você descobrir coisas novas. E o interessante é que é o mesmo cenário. Mas parece uma coisa tão nova, tão diferente. É. Não, eles mudaram a palheta de cor também. Também, é. Coisa suave no cenário. É, uma parada que era muito maneiro do Symphony of the Night, assim, que pelo menos pra mim, como é que eu joguei o Castlevania, porra, os primeiros, né, bem mais tarde, assim, e o primeiro que eu realmente joguei foi o Symphony of the Night, então pra mim ele tem muito mais peso, mas tipo, uma parte que o Symphony of the Night tinha, são duas partes que são muito fodas. O Symphony of the Night criou legiões de, tipo, vou dizer de fãs, assim, mas ele meio que populou, opa, me atira não. ele populou tipo, o imaginário da galera, assim, pessoas que nem conheciam Castlevania só porque o Castlevania Symphony of the Night saiu. Tudo bem, tem um momento dele e tal. Mas é um jogo que tem uma legião de fãs, assim. Isso é uma parada. Ele popularizou a parada e mesmo baixou o nível também. Tem uma parada que é muito foda no Symphony of the Night, que, tipo, pra mim é o primeiro Castlevania que baixa aquela atmosfera, assim. Eu já falei isso algumas vezes, mas, tipo, pra mim, o Castlevania Symphony of the Night tem a trilha sonora mais forte de Castlevania, que é a música da tela de load de saves, sabe? Olha, é logo no início do jogo. Aquele negócio começa e já toma porrada. Oh, a tela de Game Over é sinistra, cara. É sinistro. Isso já tinha no 4. Drácula, isso, né? No 4 e no Round of Bloods tem isso. Sim. É, não é do Symphony. Tem, mas tipo assim... Mas claro, a qualidade do som no Symphony é muito melhor, porque, né, PlayStation. Ah, tá. Não, e não só isso, tu começa o jogo e já toma essa porrada. Aí você joga com o Richter e tal, a música é maneira e tal, pá. Cara, quando tu pega o Alucard, que ele entra no castelo, tem aquela sequência toda em silêncio, só dos passos dele correndo. Muito bom. Aí vem a coruja, ela entra, ela sai de quadro. Nessa, ele entra no castelo, a ponte fecha. Dá 1-2 segundos e aí começa a Dracula's Castle. Que é uma outra. É um soco assim na cara aquela música. Um negócio assim, meu irmão, o clima é esse no jogo, sabe? Você sente a espinha arrepiar, você fala, é isso aqui que eu tô entrando. E aí você começa a matar os monstros e tal, logo em seguida já encontra a morte. Dessa vez, não como personagem, um chefe aleatório, mas como personagem importante da história do Castlevania. É. Né? E aí aquilo ali traça assim o andamento do jogo pro resto do jogo inteiro, assim. É um jogo muito cheio de clima, ele é muito pesado, assim, no sentido que ele começa, ele se coloca na tua frente e fala assim, é isso que você vai jogar. Do início, da primeira tela até o final, você sabe what you're into, sabe assim. É, você sabe no que você entrou. Ele tem uma vibe mais opressora, né, do que dos outros. Total. Os Castlevania tinham músicas com uma linha melódica muito mais pra cima. Castlevania Symphony of the Night é muito pra baixo, assim. E ele tem os momentos de silêncio que são importantes também pra dar o clima, né? Esses momentos de silêncio que não tinha nos outros, né? Pô, a própria tela de load de tela, né? Você passar, você decarregar, era um momento importante. É um dos poucos jogos de PlayStation que o loading serve pra alguma coisa de fato, além de fazer você esperar. Né? É verdade. Eu falo desse negócio de tela, os detalhes também, eles contam muito, né, pra atmosfera. E é um dos motivos, voltando ainda no 4, que eu sempre comparo todos com o 4, que é meu preferido. Eu gosto muito daquela telinha quando você seleciona o seu start, select, lá o quê, aí... E aí mostra aquela parede, né? A tela de menu é na parede do castelo. Aí mostra os besouros, sei lá, os bichos andando e se esgueirando entre os buraquinhos da parede. E também quando... Aí assim que você seleciona e coloca seu nome, o jogo vai começar. Aí mostra o Simon pequenininho, né? Aquela visão do castelo de frente. Ele pequenininho em relação ao muro do castelo, que já é gigante. E o castelo imponente lá no fundo. Isso dá um clima muito fera. Porque você pensa, caraca, olha o grãozinho de areia que eu sou em relação a tudo isso que eu vou enfrentar, né? Aí entra o herói de ação, né? Que você fala, eu vou perseverar. Mas eu acho que dá a entender que o Drácula já tá esperando ele pro confronto. Sabe? E aí a ponte já tá aberta, e aí assim que você atravessa aquela ponte que movediça, aquela ponte que levadiça, ela fecha atrás de você sozinha, ou seja, então já nego já tava te esperando e já fechou e agora lascou pra você, ou você enfrenta ou você morre. Eu, o Daigo e o Tengu, a gente conversava hoje à tarde pra meio que pautar o programa, e o Tengu levantou uma coisa que eu realmente não dava par. Ele disse que conhece muita gente que acha que Symphony of the Night é o começo da decadência de Castlevania enquanto franquia. O que que o pessoal acha isso? É justamente por essa questão da casualização, entre muitas aspas. Da facilidade do jogo também. Primeiro porque deixou o jogo bem mais acessível, mais fácil e tal. Aí o pessoal se ressente por causa justamente dessa questão do ritmo do jogo, né? Porque o Castlevania antigo, ele era cadenciado, ele era, tipo, tenso nos pulos, no ataque, naquela coisa. Poder um jogo milimetricamente pra você ou ser muito foda ou se fuder muito. E no Symphony of the Night eles acharam o jogo mais acessível. Botaram um protagonista meio baitolinha, assim, pra... japonês, né? Meio anime. Meio anime ali, tá meio bichonê ali na parada. E o pessoal se ressente um pouco disso, assim. De que, a era hardcore acabou e agora todos vocês casuais, sujos, imundos e... porcos sem cultura estão invadindo o meu jardim. Pra mim, quintal. Me parece um pouco isso, sim. Os Castlevania recentes são fáceis. Isso é ponto pacífico, eu acho. A não ser que você jogue no hard level 1. A não ser que você se imponha uma restrição, os jogos são na média fáceis. Tem muita gente que pensa assim, mas eu acho que é meio bobagem, pessoalmente. Eu não compartilho dessa opinião. Jogos antigos nem sempre eram difíceis. Difíceis? Nossa, que era. São três. Tira o diploma dela. Nem sempre eram difíceis por escolha de design, né? Nem sempre era, não, vamos fazer porque nós queremos que o nosso jogo seja para jogadores hardcore, então ele vai ser difícil. Não, às vezes era porque eles herdavam um pouco daquela coisa do arcade, né? Que os jogos tinham que ter um desafio alto, que era justamente pra você ficar morrendo e você ficar mandando ficha e o negócio ser lucrativo, né? Uhum. Então tem muita gente que faz essa comparação, que acha que antigamente os jogos eram mais difíceis só porque a galera se preocupava mais com jogadores hardcore, e não é bem isso. Uhum. Não é só isso. Naquela época podia ser hardcore, de certa maneira. Também naquela época, ninguém sabia fazer jogo hardcore, né? Ninguém não sabia fazer um jogo na mamatinha. Ninguém fazia um jogo como fazia. E o jogo como fazia era difícil. Tem fatores, né? Mas o povo acha que não. Que hoje em dia é porque escolheram sacanear os hardcore e só fazer jogo fácil. Não é bem assim. Não, até certo ponto, eu acredito que os jogos tenham ficado mais fáceis, que os japoneses resolveram dar um relax, assim. Ah, mas não é só isso. Não, também, também. Mas eu acho que começou por lá. Os caras falaram assim, vamos dar relax nisso aqui que o bicho tá pegando. A escola tá foda. Isso aqui não vende. Puta que pariu, vamos falir, né? É, mas assim, eu ainda acho que é meio fanboysice demais, né? A mesma opinião até acho. Sobre... Não, também é, nesse ponto é. E nós vamos chegar lá quando falarmos dos jogos de PlayStation 2 e do Lord of Shadows, né? Sobre essas comparações que falam, a imitação disso ou daquilo não é bem por aí, né? Mas o Symphony of the Night, a grande verdade é que ele meio que cimentou o Castlevania de volta como uma franquia de força. Uma geração nova e mantém o paradigma dos jogos anteriores, continuando sendo 2D. Enquanto nessa época o que mais tinha era jogo que estava tentando ser 3D, mesmo às custas daqueles polígonos horrorosos que hoje em dia não, você joga o jogo e não consegue jogar porque o gráfico é horrível. Enquanto o Symphony of the Night continua tendo um gráfico muito bom, né? Porque ele fica ali naquele limiar de estado da arte dos 16-bits, embora num universo de 32 já. Só que uma coisa assim que eu achei escrota é, né, quando eles tentaram, vamos tentar fazer 3D. Do Nintendo 64 não posso falar muito porque eu não joguei, mas porra, quando eu fui pegar aquele que é a continuação do Castlevania 3 do PS2, que você joga com o ferreiro, Curse of Darkness. Isso, eu falei, cara, que jogo bunda, olha que salto escroto. Que vacilo! Que vacilo! É meio gayzão, cara, não defende, não. Não, ele é lindo, não fala mal dele. Ele é um dos meus personagens. O Hector, ele camufla, cara, ele é lindo. Queima ali. Ele escamoteia. A coisa mais linda esse título, Devil Forge Master. Ele fornece, cara. O Isaac, tudo bem. O Isaac é um antepassado do Voldo, mas. aquela bota do. Rebeca, desculpa, mas a bota do Hector é muito Scala Rio baile gay, cara. Para com isso. É a roupa da época. Ah, é da época, é. É a última moda. É a última moda nos bailes gays do século XVI. Se for pra ficar falando de emboiolamento dos personagens ou não, aí você vai chegar naquele de luta do Wii que teve character design do Obata, né? Então, você que é cedo, cara. Castlevania Judgment é o fim da linha. O que ele fez com o Eric Lecard, eu nunca vou perdoar aquele cara, sério. Nunca. Falando aí então desses jogos de PlayStation 2 e aí tangenciando já o Lord of Shadows, né, nesses jogos houve uma mudança de jogabilidade, digamos até inevitável, porque realmente a forma de se fazer jogos desse tipo mudou, e isso persiste até hoje, né? Da mesma forma que você não pode falar que qualquer jogo de plataforma que saísse nos anos 80, 90 eram cópias de Mega Man e Castlevania e Metroid, etc. É muita forçação de barra, chega a ser forçação de barra, na minha opinião, hoje em dia, você falar que qualquer jogo hack and slash, ou que o próprio Lords of Shadows, ou Darksiders, ou todos esses jogos, são necessariamente cópias de Devil May Cry e de God of War. Por quê? Cara, é a história do clone de GTA. Ah, não sei o que é clone de GTA. Sim, show é clone de GTA. Não sei o que é. Velho, é o gênero, não é que é clone do jogo, é que o gênero é assim, cara. Não, tem alguns que são mais chupadores. Nessa época, e teve um jogo que, pô, na época, com a mesma tecnologia que outras pessoas estavam usando pra fazer outros jogos, fez um negócio meio groundbreaking, assim. Uhum. Acho que esse que é o ponto, né? Falar que, pô, os caras, por serem cópias, são piores. Mas assim, tem jogos que botam a primeira pedra. Não, mas negócio... Assim, o negócio... O negócio! O negócio! Negócio do Scott Sam. Não, assim, óbvio que um jogo, os jogos subsequentes vão se inspirar naquele jogo que foi groundbreaking, do mesmo gênero, claro. Mas o que eu não concordo também, que o Tengu tava falando, é que o povo fala como se fosse, assim, uma 100% cópia, tipo, não tem nada criativo no jogo, e aquele, o tal jogo não existiria se o outro não tivesse chegado antes, como que eu já ouvi falar, que Lords of Shadow não existiria se não tivesse tido God of War antes pra ele poderia criar. Não ter Quick Time Event, por exemplo, se não fosse God of War. Isso, exatamente. Ele tem alguns elementos, óbvio, que ele pegou emprestado, sei lá, e se inspirou, mas não é todo. Até porque muito da jogabilidade dele já tinha sido explorada no Curse of Darkness e no Lament of Innocence. E aí são jogos que... Ele já é mais por causa de Devil May Cry, né? Devil May Cry, e o próprio Devil May Cry vem do Resident Evil, etc. E aí você, sei lá, vai parar no Spyro the Dragon, que é o, sei lá... É uma derivação foda. Aí tu vai parar no Mario, entendeu? Tu vai parar no Contra, tu vai parar no Space Invaders. Isso, é uma coisa maravilhosa. inegável essa questão, mas... É verdade, cara. Todo jogo é uma cópia de Tennis for Two. Caralho. É, que são uma cópia de Senet, o jogo lá do Egito Antigo. Então... É, e aí? O Lord of Shadow, ele, na verdade, ele... Não vou chamar de vítima, né? Mas ele é fruto de uma indústria que, pra esse tipo de jogo, hack and slash, ou beat'em up, seja lá qual for o gênero, o subgênero que você preferir chamar, ele adotou hoje, com a tecnologia que existe hoje, com a expectativa de mercado que existe hoje, esse tipo de jogabilidade. Você tem um cenário mais ou menos isométrico, uma visão meio que em terceira pessoa do alto, do seu protagonista, e a forma de bater, a forma de você interagir, a forma da ação, entra um pouco nisso, de apertar botões, fazer sequências, eventualmente ter uma câmerazinha lenta pra dar um efeito Matrix, e ele se consolidou assim, né? Assim como um jogo de luta. Também, né? Mas o que ninguém fala que é cópia é porque, tipo assim, pô, o cara usa uma arma que é de curto alcance, que na verdade é de longo alcance, que tem corrente, que bate, joga o cara pra cima, se movimenta da mesma forma, bate, é movido a combo e tal. Tem toda uma série de coisas, assim, de mecânica que são cópia, muitas aspas aqui, né? Tem umas mecânicas que são, mas não é toda a jogabilidade. Nessa altura do campeonato, 2012, no caso Lords of Shadows 2010, se você faz um jogo daquele, em que você dá uma chicotada, aí eu olho pro outro lado, dá outra chicotada, eu não ia jogar um jogo desse. Né? Nessa época, e até porque, não teria muito como eles fugirem desse princípio, porque comparando com a arma do Kratos, né? São ambas têm o mesmo princípio, elas são correntes que o cara joga pra frente, inclusive, o cara gira. Não tem como você fazer, não teria como eles fazerem uma jogabilidade mirabolante no Lords of Shadow, que ia ficar super diferente de God of War. É. Não tem porque é a mesma arma, é o mesmo princípio. Não, e se usasse um chicote, ia ter os problemas das armas da arma do primeiro PlayStation 2, né? Que é aquele alcancezinho de merda, que o cara bate, para, todo lesado, não sei o que, trava o jogo. Inclusive, isso é um problema que a própria Mercury Steam, que é o estúdio que fez o Lords of Shadow, que eu acho que eles estão tendo com o Mirror of Fates, que é o que eles estão fazendo pro 3DS. Por quê? É. Mirror of Fates é um jogo side-scroller, certo? É. Sim, sim. Que usa a mecânica de combo de combate do Lords of Shadow. Só que uma mecânica movida a combo de um jogo 3D não serve pra um jogo 2D. Será que não? Ninguém vai chegar perto em você. Então, o que eu joguei do Mirror of Fate, pra mim foi chato. Os inimigos demoram pra morrer. Tengu, você jogou God of War? Jogou os três God of War? Joguei. PlayStation? Se eu não me recordo, acho que no God of War 3. Tem um trecho do jogo, se não me engano, é uma batalha contra algum chefão, que ele é exatamente 2D. Você vê o Kratos e o inimigo. É no 2, né? É no 2. No vitral ao fundo. E ele é um jogo muito 2D, boa. Ele é um Castlevania a longo termo. Se o God of War 2 fosse todo daquele jeito, talvez fosse um porre o jogo, não sei. Mas aquela parte, ela acaba ficando com uma homenagem a esses jogos muito bem feita. Então, assim, não sei se com um pouco de trabalho você não consegue fazer essa mecânica funcionar. Até porque, por exemplo, qualquer jogo de beat'em up sempre foi movido a combo, desde Final Fight, pelo Double Dragon. Né? Então, não sei se com um pouquinho de trabalho não funcionaria. O Dragon Ball de Game Boy Advance. Se o original fosse um beat. O Dragon Ball de Game Boy Advance, o de Adventure, é um jogo muito bom e o Goku usa o bastão, né? É a arma de ataque dele. Enfim, não sei se não ficaria bom. Talvez se eles estiverem usando o mesmo engine, não sei, mas... Eu acho que isso daí é muito chato pra Nintendo, porque era um motivo pra eu comprar um 3DS, cara. Então eu tô pensando, porra, eu quero comprar o 3DS pra jogar Mirror's Edge, isso mesmo. E, sabe, o jogo do Mario, que tem muito tempo que eu não jogo. Mas agora que você tá falando que o jogo é chato pra caralho, cara, eu vou gastar meu dinheiro com outra coisa melhor. Lembrei agora de dois joguinhos que vieram assim à cabeça. Um é o Muramasa de Wii, de Man's Play, que é um jogo que é combo 2D. Meu irmão, o jogo é assim, porra, como é que é o nome? Vanilla Square na tua cara e tipo assim, deal with that, essa porra é foda, né? Esse jogo, ele se movimenta bem nessa linha, combo, o jogo é rápido, é dinâmico, é frenético pra cacete até, e é um jogo que, enfim, supera um pouco essa dificuldade. E outro jogo que foi feito pro 3DS, inclusive, que saiu agora há pouco, eu acho que saiu agora há pouco no Ocidente, até porque o 3DS saiu agora há pouco, né? Mas é um jogo chamado Code to Princess. Que é um jogo Code of Princess. É o mesmo ritmo, tipo um Guardian Heroes, só que um pouquinho diferente, assim, né? Eu não sei assim, se isso seria realmente um impasse, mas eu entendo o que você tá falando, sabe? Tem algumas mecânicas que são muito quadradas pra certo tipo de jogo, assim. E eu acho que Castlevania tá ainda se achando, né? Pelo menos nesse jogo. Eu acho que assim, eu joguei uma build preliminar do jogo e tal há bastante tempo, então eu não sei se eles mexeram nisso, se eles mexeram com um equilíbrio, deram uma tunada no negócio, mas assim, a impressão que eu tive, assim, o jogo tá lindo, tá gostoso de jogar, mas no combate eu achei ele meio maçante. Não sei como vai estar a versão final. Agora é uma pena, né, que ele saia pro 3DS apenas, porque nós que somos fãs e queremos acompanhar a história toda. DS no Game Boy Advance, por exemplo, os jogos que saíram de Castlevania, e isso também aconteceu com Mega Man, por exemplo, são jogos que, por mais que estejam dentro do cânone da história, eles pegam uma outra vertente do cânone. No DS... Da Shanoa, que ela usa as tatuagens de magia. São jogos com Soma Cruz. Digamos que são ramificações paralelas à história principal. Os outros de Game Boy Advance, o Circle of the Moon e o Harmony of Dissonance, são Belmont. Não, não. Sim, mas eles são histórias Circle independentes. Moon, é, olha. Circle of the Moon é por fora. É tipo... Ah, é verdade, tu joga com o aprendiz do mestre bolado, isso é verdade. Já o Lords of Shadow, ele é uma trilogia. Lords of Shadow, Mirror of Fate, Lords of Shadow 2. Então, se você ficar, não jogar o do meio, que é o Mirror of Fate, você vai ficar com uma lacuna na história. É. No caso da Shadow, tem Belmont, só que já passou muito tempo. Não, tá numa entre-safra de Belmont, assim. É quando o clã Belmont some. Aí vem a história da Shanoa e da Ordem de Ecclesia, que, apesar de ser os mocinhos, eles são tudo corruptos também, né? É, tudo filho da puta. Vai confiar na igreja pra quem? Ainda mais em Castlevania, que só tem capeta, né? É. E é o melhor Castlevania portátil. Curti aquele que você trocava entre a garota e o rapaz. Em termos de gameplay, ele é fodaço, ele é muito sólido. É, porque ele pega aquele negócio favorito e faz uma cagada feia na história. Funciona. De modo geral, os jogos de DS, eles se fecham bem e eles são válidos enquanto parte integrante do todo, né? Então, sim. Quem não jogou, acho que vale a pena dar uma olhada. Talvez ele funcione. Tirando aquele Circle of the Moon, são bons também. Vai cagar no Circle of the Moon, viado. Sério, eu fui tentar jogar. Falei, vou jogar esse aqui. Eu tinha acabado de jogar o do Soma Cruz. Porra, do Soma Cruz. Você voltou lá atrás. Mas tu deu upgrade, né, cara? Mas tem um pulo que é uma merda. Pera aí. O dele é melhor que o do Fuste. Ah, não, vai tomar banho. É, pra caralho. Não vem. Não, cara, aquela cena que ele começa caindo e você tenta pular lá, eu falei, cara, que jogo bosta, tchau. Como assim? Não consegue tá jogar tudo que é ruim. Tem que mudar o duplo no começo do jogo, é errado. Não, cara, mas tipo, eu voltei no tempo. Eu falei, cara, eu tô jogando o Castlevania 1 de NES. Com o personagem todo errado, a jogabilidade toda esquisita. Nós eu sei, mas tipo, eu falei, não, é muito ruim, cara. Parece que não evoluiu. Liberados, faz o seguinte, pega o jogo e joga, tipo assim, sem ficar dando muito... Deixa entrar na lógica do jogo, acho que tu vai gostar. O jogo é maneiro, cara, o jogo é maneiro. É bom. Deixa entrar. Ele tem... Não entra muito fundo, não. E ele tem o Gauntlet, o boss rush mais animal de todos. É sinistro mesmo. O Lords of Shadow, que é esse último jogo que saiu agora, saiu pra PlayStation 3, já tem 2 anos até, ele deu um reboot, rebootou tudo, apagou tudo que havia de Castlevania até então e começou uma nova história do zero. Até porque essa história agora se passa antes do surgimento do Drácula. É que marca a entrada da galera do Kojima na série também. É, porque... Eu acho que é maneiro é que eles viraram a página e falaram assim, agora vamos deixar o Oriente lá, vamos fazer o Castlevania como, na nossa tradição, no lugar onde essa porra teria entrado. Aspas, também ter aparecido, né? Vamos aqui pro lado do mundo onde esse negócio surgiu, né? Mas uma outra será que isso é por isso mesmo? É porque o Kojima tem essa mania de, ai, não mexa no que é meu, então se eu vou fazer desde o começo do meu jeito. Não, acho que foi produzido por espanhóis, né? É, pela Mercury Steam. É de uma galera aqui do ocidente. Pode ser que a direção seja lá do japonês, mas quem fez foi uma galera do Kojima. Não, o papel do Kojima nesse jogo foi bem de produtor mesmo, assim, sabe? Tipo produtor executivo. Ele não... A parte criativa não foi dele, as pessoas confundem muito isso. Ele só supervisionou o processo. Mas que o povo acha que ele botou o dedo no enredo, falou... Se o cara foi produtor executivo do jogo, é impossível que não tenha botado o dedo. Ou se ele não botou o dedo, é porque tudo já veio do jeito que ele queria, ele não precisou mexer. Não, mas pior que não. Ele cuidou mais da parte, vamos dizer, da parte burocrática do processo, entendeu? A parte criativa foi toda da Mercury Steam. Ele, não foi ele que criou o enredo do Lords of Shadow, criou isso e aquilo, não foi. O papel do Kojima foi mais tipo, nós estamos fazendo um jogo aqui. O que você tá achando? O Kojima, legal esse jogo, hein? Vou vender ali pra Konami. Aí, tipo, ele vai, os moleques estão fazendo um negócio legal ali, hein? Vamos dar um dinheiro pra eles? Então, papel de produtor executivo. É, acho que foi mais ou menos isso. O Kojima, tipo, no máximo, ele editou alguns trailers do jogo, ajudou a fazer divulgação, botou o nome lá e tal. Mas ele teve pouco envolvimento direto do jogo. Pois agora, é. O Lord of Shadow, eu confesso com muito pesar que eu mordi a língua violentamente com relação a ele, porque quando eu vi, eu falei, nossa, que bosta. Eu fiquei realmente triste assim, cara. Fiquei triste de verdade. Falei, puta, clone de God of War, né? Aquilo que a gente tava falando agora. Tá vendo? Você caiu nessa no começo, olha. Você falou isso, cara? Eu nunca falei isso. Cara, eu sempre acreditei. Cara, eu não sabia que o jogo tinha saído, né? Na época que anunciaram os trailers, um amigo meu falou, cara, tu viu o novo Castlevania? O novo Castlevania? Portátil? Ele não. Falei, ué, Castlevania que não é pra portátil? Que esquisito isso. Aí ele falou, mas cara, vou te falar, assim, eu achei uma merda, porque, tipo assim, a parada tá com cara de um acidente, moleque. Tipo, tem o ogro genérico, tem o lobisomem genérico. O mundão genérico. Eu falei assim, mas que merda é isso? Aí eu falei, mas que merda é isso? Até eu pegar o jogo realmente pra jogar. Foi quando eu falei assim, porra, não é tão que merda assim, sabe? O jogo é maneiro. Não, o jogo é muito bom, por sinal, inclusive ele... Eu gostei muito da história dele, apesar de novo, voltar pra base Bram Stoker do negócio, ser muito, muito parecido. Ele volta, pra mim, a uma coisa muito do começo da série. Porque ele é um jogo que preza mais pela habilidade do que pelo esquema, sabe? Tipo, você tem que ser... Ele é um jogo... Não tão difícil, vai. Mas ele é um jogo que você tem que aprender a jogar ele, senão você não avança. E tem umas partes que são desafiadoras. Sim, justamente. Quem comprou os DLCs sabe do que eu tô falando. Tem DLCs que o jogo é, na minha opinião. É, irmão, o DLC é um negócio absurdo. Assim, ele define a história, dá o peso, assim, emocional pro personagem principal e tem umas sacadas muito boas, mas isso, assim, eventualmente fala em uma outra hora. Então, sem dar spoiler, porque nem todo mundo jogou, o jogo não é tão antigo assim, a sacada do final do jogo, que é exatamente o que dá o pontapé pro que vem no 2. Valeu a pena? Cara, vale a pena do ponto de vista de argumento, sabe, da história. Mas como a história foi contada porque, enfim, o Robert Carlyle não faz um bom trabalho de narração, porque o jogo é todo contado fora das cutscenes. Dublagem, né? Dublagem. E a história, ela é contada por um texto que passa entre fases, sabe? Você não vivencia aquilo ali em verdade. Do livro, né? O sofrimento do personagem. É, você não vê o sofrimento do personagem realmente acontecendo. Então aquele negócio que acontece ali fica meio, pelo menos pra mim, ficou muito, tipo, aconteceu, mas você sabe que aconteceu porque a gente contou, entendeu? Você não vivenciou esse junto com o personagem. Mas a ideia é irada. O pontapé que ele dá pro segundo é plausivíssimo, assim. E digo mais, o segundo jogo vai ser muito foda se eles conseguirem concretizar o que eles estão querendo. Também acho. Eu tenho uns probleminhas. Primeiro porque quem narra a parada é o professor Xavier, né? O Jean-Luc Picard. o cara do Teoria da Conspiração. Isso me incomoda, porque talvez se fosse ele o personagem, talvez se a gente jogasse com aquele padre traíra e não com o Gabriel, funcionaria melhor. Eu tenho uns probleminhas com isso. Talvez porque o jogo não tenha ressoado 100% comigo, cara, mas porra. É, se jogar com traíra em vez de jogar com herói, né? Uma mudança. Talvez falasse cara... DLC. É, pois é. Mas é interessante que no Lords of Shadow 2, o papel do seu herói já vai ser um papel bem diferente, né? Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas aí você só vai jogar com um anti-herói. A não ser que você realmente jogue com um herói, que eu acho que não é. Talvez não seja o que aconteça. Né? Talvez você jogue com carinha de cabelo branco de espada que ninguém sabe quem é. Aí tem uma teoria muito boa sobre ele. É o Sephiroth, tá? É o Sephiroth. Quem não jogar o Mirror of Fate vai ter uma lacuna aí, porque a origem dele vai estar explicada no Mirror of Fate. Porque ele tem quatro personagens jogáveis que já foram confirmados. É o Gabriel, o Trevor, o Simon e o Alucard. São esses quatro. Eu, pelo menos, não tenho dúvida de que o Lords of Shadow, o primeiro, vai sair pro Wii U, que também é da Nintendo, e o 2 também vai. E aí, na verdade, quem ficou preso no PlayStation é que se fodeu. E no Xbox. Então, mas eu posso falar a teoria que tá rolando? Pode, deve. Sim. Se alguém vier reclamar que é spoiler, vai tomar um murro na cara, porque isso é uma teoria, viu? Não vocês, tô falando dos ouvintes. Não, então, porque aí, assim, na história do Mirror of Fate, que tá lá na sinopse, no site da Konami, tá? Então, isso não é um spoiler, foi uma divulgação, uma informação que eles divulgaram. Tá falando que o Trevor, ele é o filho do Gabriel e da Marie, E aí ele vai lá no castelo e vai, né, nesse meio todo encontrar com o pai dele e outras pessoas que eu não vou falar. E aí ele foi treinado pela ordem pra ser o anti-pai dele, digamos assim. É. E aí ele diz que ele passa anos preso lá no castelo. E aí o que estão especulando é que como o artwork do Alucard é muito parecido com o do Trevor... Entendi. Já deu pra entender. Faz sentido. Quem jogou já entendeu. Estão especulando isso. Agora, assim, só uma coisa que eu queria dizer. A gente tem que sempre frisar que isso é um reboot. Porque toda vez que eu falo... Eu fiz um post lá no Girls of Wars... nova linha temporal. Eu gosto de descomplicando a história, explicando a história do Lords of Shadow. Aí toda vez que eu falo isso... Ah, mas isso não é possível, porque no Castlevania 3 o Trevor fez isso e aquilo, no Castlevania 4... Gente, ignorem toda a história e toda a cronologia dos antigos. Esse jogo é como se tivessem pego os personagens, zerado a história deles e começado de novo, do zero, do esgoto. Eu tive esse problema, cara. Eu joguei o jogo inteiro sem saber que era reboot. Eu falei, cara, onde é que diabos encaixa essa merda dessa história? Porque a porra do Vampire Killer é um chicote cruz customizável. Minha encrenca veio com o chicote. Você tuna o seu chicote, né? Meu irmão, aquilo é errado. Você põe peças extras nele. Não, e ele só tem o Vampire Killer quando ele ganha estaca pra matar vampiro. Ele antes disso não é Vampire Killer, porque ele não pode matar vampiro, né? Ele só vira quando você pega um negócio pra rodar manivela e tal. Aí, tipo, eu falei, mas que merda é essa? Aí eu fui ler, pô, é um reboot. Aí eu falei, nah, agora bem mais maneiro. Então esqueçam toda a cronologia anterior. Tudo pode ser possível. Separem. Separem, exatamente. É como se fossem dois universos diferentes. Sim. Mas é legal porque... garante que não possa ter coisa da cronologia antiga saindo, né? Isso claro. Inclusive, eles fazem... tem vários personagens da cronologia do mundo A, digamos assim, que são mencionados e retrabalhados no Lords of Shadow. Por exemplo, na história do Lords of Shadow, você tem três demônios lá que são os Lords of Shadow, né? Uhum. E, por exemplo, tem um demônio vampiro, um licantropo e um necromante. O vampiro licantropo chama Cornel, por exemplo, que é o lobisomem do Castlevania Legacy of Darkness, que é do Nintendo 64. Por exemplo, o Gabriel Belmont, né, que é o protagonista, ele é um órfão, né? Ele é encontrado ali numa floresta e tal, e especulam que ele seja um filho da família Cronquist, que é o Matthias Cronquist do Lament of Innocence. Então tem várias referenciazinhas bacanas pra quem conhece a série, né? Pois é, mas são só referências. Eu digo esquecer no sentido assim, o papel que eles tiveram na outra cronologia, né? O papel que eles são os mesmos personagens, mas agora o papel deles é outro. Sim, mas continua tendo alguma referência. Chegando ao final de nosso mais um podcast. Eu gosto de jogo. E chicotinho. Chicotinho, água benta. Seu grande então. Tengu Maru do Kotaku Brasil. Nós aqui no final do programa agora adotamos a prática de tirar uma conclusão, né? O que podemos o programa levar para nossas vidas. Então eu vou dar a você essa missão de última hora. Faz uma conclusão aí sobre o nosso episódio de Castlevania. Cara, eu concluo que, apesar dos pesares, Castlevania continua sendo uma série muito, muito boa, apesar das polêmicas, das mudanças e dessa coisa toda. E que vale a pena você pegar qualquer jogo de qualquer era da franquia e jogar. Você vai ter uma experiência muito legal. E ainda atual, né? Na maioria dos casos, porque são jogos ainda muito bem construídos. Sim. Então, se tiver alguma coisa que você que nos ouviu queira acrescentar, queira criticar, queira fazer qualquer tipo de comentário, senhor Killerazos, qual é o nosso e-mail? Pode mandar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Por outro lado, o pessoal aí que tá ligado nas redes sociais, né? Coisa mais magnífica do mundo, Mamute, você que é o cara que mais tá lá no Facebook, sabe qual é o Facebook do Baixo Frente Soco? É, mais, né? Porra, tá sempre ativo. / Baixo Frente Soco? É isso? Mas é exatamente isso, cara. Facebook. Cara, isso aí, meu irmão. Sou o cara das redes sociais, meu irmão. Pelo amor de Deus. E se o Mamute é o cara que mais tá no Facebook, a Rebeca, que é a pessoa que mais tá no Twitter, sabe qual é o Twitter do Baixo Frente Soco? é twitter.com/baixofrenetesoco. Por fim, nesse exato momento, é bem provável que o nosso camarada Solid esteja lá no Twitch, né? Não é Twitter, é twitch.tv/baixofrenetesoco, fazendo streaming de alguma coisa que ele esteja jogando. Toda sexta-feira, em geral, a gente tá sorteando uma cacetada de jogos lá. Todo fim de semana sorteando uma cacetada de jogo? Caramba, podia dar uns pros amigos aí. Podia, né? Por fim, é, mas enfim. Natal tá aí, ó. Natal é. Vamos falar então com a única pessoa aqui que já ganhou dinheiro com esse negócio de site de videogame. Tengu, fala um pouco aí do Kotaku pra se tiver alguém que porventura. Faz o teu jabai. Se alguém não conhecer, né? A chance é essa, né? Então vamos lá. Kotaku Brasil. Kotaku Brasil é a nossa casa nas internets. É a versão brasileira do Kotaku Gringo, obviamente, que é um blog jornalístico de games. Então lá a gente tem notícias, tem review também. Mas a gente tem muita coisa sobre cultura, comportamento, cosplay e, tipo, coisas bem loucas do mundo dos joguinhos. Então, assim, é um site que você encontra todo tipo de assunto relacionado ao jogo, não só notícias e reviews e coisas do tipo. É quase então, um ego. Pra quem não conhece, né? Praticamente. É quase. Um ego. Pra quem não conhece, então é estamos www.kotaku.com.br. Kotaku BR no Twitter, Kotaku Brasil no Facebook, arroba Tengumaru pra meio ler falando bobagem, fazendo piada sem graça, e queria agradecer muito o convite pra participar do Baixo Frente Soco mais uma vez, e espero poder retornar mais vezes. Nós é que agradecemos. Vai. Quem sabe a gente não faz um reboot do The King of Fighters. O Kotaku tem lá o podcast Amigos do Fórum, então confiram. Ih, também, é muito, né? Bom. Não é só leio. Toda sexta-feira ali na hora do almoço, sexta-feira. Sempre no ar, Amigos do Fórum, nosso podcast sobre games também e coisas da vida. Também é. Eu sou suspeito pra dizer, mas acho que é um bom podcast. É um bom podcast. É sim, ué. É um bom podcast, ouvam. É isso, galera. Até semana que vem. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado a nossa turma aqui que participou. E o Ninja Inimigo, Mestre Splinter e a Senhora Trindade mandam um beijo pra vocês. Essa semana eles não estiveram aqui conosco. Semana que vem eles voltam. Então, até semana que vem. Não, né? Ou não, né? Também não sei. Porque tá em período de prova, malandro. Não dá pra dizer. You um never... beijo pra todo mundo. Depois que o Niemeyer morreu, cara, acho que o fim do mundo tá aí adiantando. Ah, foi um bom programa, não foi? Ah, foi um excelente... Olha o que você está falando. Uma pilha de segredos. Chega achando que Deus vai salvá-los. Mas chega de conversa. Prepare-se! Foda-se.